close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cash, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo gabo e elegância, começando com ele, Massano. Eu vim aqui para fazer minha introdução, quero fazer uma denúncia. Que descobrimos que assistindo a pauta da semana, todos aqui pegariam Kevin Bacon. Eu não. Pegaria sim? Pegaria sim. Com o pescoço exposto, soltando fumaça. Que... Não, fumando pelo pescoço. Quem nunca, né? Também temos ela. Vem, Jiguer. Ai, ai, minha frase hoje ia ser só Jesus. Ia não, vai ser só Jesus, gente. Olha, tô cansada, exausta, mas meu amor por vocês me fez vir até aqui, porque... A boa notícia, vou dar boa notícia pra galera. Voltei a ser a trabalhadora do Brasil. Então, olha aí. Essa semana estou exausta, mas estou aqui com a pauta fria, a pauta na mão, pra gente comentar essas bombas. Não, e tu tá exausta e hoje só é quarta-feira, né? Amigo, já quero férias essa semana. Essa semana tá insuportável. Hoje é quarta-feira. Hoje é só quarta-feira e você já tá aqui. Mas, amigo, se essa semana tivesse mais um dia útil, eu pedia demissão. Quê? Mentira. Eu amo. Ai, ai. Ai, ai. E por último, mas jamais menos importante, ele, Léo Oliveira. Olá, amigos. Hoje eu trago várias pinha coladas para todos bebermos aqui nessa celebração. O liquidificador que eu fiz estava meio sujinho e tal, mas eu acho que está gostoso, está bonito. Vamos beber. Mamou o liquidificador. Mamou, né? Tomar de guti-guti, né? Ah, amigo, no caso, nesse caso aí, eu mamaria o liquidificador, o pai, o irmão, o filho, oi, o irmãozinho. A parte posei. A Bia do Brás do quê? Piper, no! Tsunami! Seria um tsunami de mamadas, né? Família deliciosa. Ah. Tsunami. Buddhism. Ai, ai. Pronto, já cumpri minha parte, agora é eu que saio. Ah, normal, né, amiga? Eu já tava acostumada. Beijo, amiga. Já tomou a pina colada, já deu efeito. Uhum. Que é nenhum, né? Na verdade. Eu tô ouvindo, hein? Exato. É. Ah, mas tá bom só se você ouvir agora mesmo, né? Porque se for ouvir depois que o programa sair, tu não ouve mesmo, então. Eu queria dizer só apenas que eu ouço todos os programas, tá? Eu também. Mesmo durando 4 horas. 4 horas de programa. Eu também, eu ouço todos os programas. Que eu já sei o que vai acontecer. Olha aí. Deus sabe que eu ouço todos os programas. Né? Várias vezes. Não, várias vezes é demais, né? Que aí eu teria que ter um dia de 48 horas, né, amigo? Não, você ouve pelo menos quando você grava e quando você edita. Se bem que você não ouve quando você edita, né? Então... Se bem que eu não edito, né? Burro. Se bem que é porque a gente já é treinado. A gente já faz a edição aqui no ao vivo. Que a gente não fala nada que possa nos prejudicar. Eu lembro de uns programas que eu falava, Sassi, pelo amor de Deus, corta isso. E tava lá ouvindo o programa lindamente com o que eu pedi pra cortar. Mas aí é porque a gente evoluiu depois. E aí inclusive, a gente não precisa nem mais disso. Não, inclusive com o pedido, Sassi, corta isso, indo pro ar. Amo! Sim, tinha umas cenas que a gente falava, ah, Sassi saiu pra pegar não sei o que, aí ficava Sassi falando no telefone no fundo. Mas é tudo que trouxe as pessoas pra perto da gente, é isso, é essa descontração, esse aproximamento. Sim. É que essa temporada logada é sobre espiritualidade, né, menina? Exato. É sim. Entendeu? Sobre o budismo. Tudo de bom. Tudo de bueno. Tudo de bom, melhor do mundo. Mas, menino, vamos começar aqui então o nosso bloco de notícias and amenidades. Vamos. Né? Um pouquinho gostoso. Vamos. Como é que a Zaga fala? Vamos. Vamos. Vamos. Vamos começar aqui então com a renovação, né, queridos, de The Last of Us para a terceira temporada. Gosto. Né? Série que estreia hoje, domingo, quando você estiver ouvindo esse programa, e estreia a segunda temporada. E tá renovada para a terceira temporada. Todo mundo já sabia que ia ter, né, porque o jogo 2 vai ser dividido em pelo menos 3 temporadas que eles disseram, né, então... Amigo, eu nem sabia disso, sabia que eu não sabia. Mas quando eu comecei a jogar o jogo 2, eu joguei 35 horas. E eu não cheguei nem na metade do jogo. Eu falei, gente, não é possível. Não é possível que vai ser uma temporada só esse jogo. Não é possível. E tô muito feliz, porque certamente eu não conseguiria zerar o jogo até domingo. Então ainda vou ter tempo. Porque eu não tenho spoilers. Graças a Deus, eu fiquei sabendo que no começo do episódio agora vão explicar a origem da Abby, né? Já no começo do episódio. Aham, da Camargo. Ela é na Irbela. 15 anos, né? Tem. Ela é na Irbela. Esse ano farei 15 anos. Falaram que vão explicar dessa vez, logo no começo da série. Ah, legal. Bacana. Ninguém pediu, mas tudo bem. Ai, ai. Menino! Netflix aí adquiriu direitos para produzir um novo reality competition, né? Que vai ser baseado no Monopoly, também conhecido como Banco Imobiliário. Nossa. Será que vamos acompanhar? Ué. Que bacana. Dinâmico, né? Será que vamos acompanhar? Ou será que ele vai acompanhar? Obrigar, né? É. Eu vou brigar? Qual que é a chance de você não fazer a gente ver Monopoly? Que isso, gente? Assim, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Você não vai botar isso na pauta? Uhum. Junto com a final de Milionaire. Pode ser. Junto com o reality de Willy Wonka, que também vai ter, né? O reality competition. Oh, nossa. My God. Ô, Sassi. Mas deixa eu dar uma bomba aqui que eu recebi hoje. Fiquei horrorizado, assim. Não é reality, mas é realidade. Nua e crua. O Skype vai ser aposentado esse mês. Mês sim, de maio. Sim, vai acabar. Recebi meio assim, notícia importante. Eu falei, nossa, avisa o povo de Cinemação, né? Que eles ainda estão usando. Mas pior que eu avisei também. Mesmo. Ai, olha aí. Pior que eu avisei mesmo, eu mandei a matéria. Quando eu vi, eu mandei pro Rafael. Sim. Eu falei, então, né, menino? Tanto que na gravação que a gente fez, a última que eu participei, a gente já fez pelo glorioso... O do Goggles. Esqueci o nome. Hangouts. O do Goggles. Ah, sim. É, Hangout. Gente. Mas voltou o Hangout? Não, é o Meet, né? É o Meet, isso. Ah, sim. Porque o Hangout era maravilhoso. O Meet é uma boa. O Hangout. Hangout era uma boa. Mas a Fer me ameaçou de fazer no Teams. Aí eu falei, pelo amor de Deus, não. Puta merda. Ele realmente quer um pior que o Skype, né? Eu falei, pela. Por que ele gosta de se torturar assim? Uhum. Entendi. Bora ele fazer no IRC. No MSN. MSN. Então fundo do poço. Não, mas, cara, essa geração nova não faz ideia do que é Skype. Isso é maluquice. Essa geração Skype. Nova não faz ideia do que são muitas coisas, né, amiga? Skype era um hit. Era um hit. Nina, eu só conseguia me comunicar com minha família, com vocês e tal, quando eu tava, né, morando fora, na Austrália, por causa do Skype. Porque não tinha WhatsApp, tinha porra nenhuma. Era combinar de ligar pra minha mãe no fuso no Skype pra eu poder falar com ela. Ah, que momento vive o Brasil. Que momento. Tá bom, momento. Né? Descansa em paz. Ai, hippie, viu? Não deixará saudades, porém já vivemos coisas boas. Saudades que a gente não viveu. É. Isso. Que mais a gente tem aqui? Menino, a ABC renovou aí 3 de suas séries para a próxima temporada, né? Das minhas? Das suas temporadas. Entre tempos. Foram renovadas aí 9-1-1, né, para a nona temporada. Grey's Anatomy para a temporada 22. É os Simpsons dessa geração. O Simpsons foi renovado na semana passada, né? Que eu falei, né? Pra até a 40ª temporada, né? Caramba. Quem vai morrer primeiro, eu ou os Simpsons? A gente, nossa, obviamente. É, amiga, os prognósticos pra nós não são bons, não. É, foi. Também foi renovada The Rookie pra 8ª temporada, né? Shifting Gears, que é a série da Kat Dennings, foi renovada pra 2ª temporada. Menina, série ruim demais, mas os americanos gostaram, né? Essa série ruim demais. E o Will Trent, também renovado aí pra 4ª temporada. Antes a gente já tinha renovado Abbott Elementary, né, pra 5ª temporada, e High Potential pra 2ª temporada. E já temos aprovado pra ter próxima temporada aí o spin-off de 911, né? 911 Nashville, com Chris O'Donnell. Com isso, a única série da ABC que não foi renovada, está na bolha, é Dr. Odyssey. É a única série que está na bolha na ABC. Né? Que é o que você acha, que assim, seu sentimento aí, os americanos gostaram? Menino, ela é uma série que segura a audiência, né? Que ela vem depois de 911 e ela segura ali uma boa parte da audiência do 911. Mas, assim, eu acho que vai ser cancelled. Eu acho que vai ser cancelled, né? Uma pena aí. Porque aquele negócio, assim, como é a única que sobrou, né? Todo mundo já passou de ano, menos ela. Alguém tem que sofrer, né? Tem que liberar Primeiro flop de Ryan Murphy, né? Mais um, né? Porque o New Normal também foi cancelado cedo, não foi? Sim, tô zoando. Teve vários flops. Vai ser o primeiro flop do Ryan Murphy na ABC. Olha aí. Ah, mas eu gostava de New Normal. Ah, eu também. Eu também. Ícone. As minhas séries gosto que eu gostava do Ryan Murphy foram canceladas, New Normal e Popular, né? Popular também, eu fiquei bem... Mas Popular teve 2 temporadas. Grand Hits. Grand Hits. É isso. Evoluindo. Saiu aí a data de estreia da 2ª temporada da série do Arnold Schwarzenegger, né? Fubar. Esse grande hit da Netflix. Fubar. Sim. Vamos fubar. E aí a série estreia na Netflix dia 12 de junho, né? E quem vai ser a vilã da temporada é Carrie Ann Moss. Pô, né? Trinity aí. Vai ser a grande vilã. Maravilhosa. Trini. Mentira, Trinity mesmo. Essa é uma série que eu não consegui gostar, né, menino? Mesmo sendo série de hominho, eu não consegui gostar dessa série. Mas você tem conseguido não gostar de várias séries de hominho, pra minha surpresa. É verdade, é verdade. Teve uma que eu comentei que era sua cara, que era tipo Agente Noturno, e você falou que não gostou. Ah, e aí, eu não gostei do Noa Centineio, também não gostei. Uhum. Não gostei daquela Cross também que teve também. Mas será porque não é porque é ruim mesmo? Pode ser, amiga. Também mas, são as que ele gosta. Mas eu gosto de coisa ruim, amiga. Eu gosto de coisa ruim. Aquele negócio, eu nunca gostei de Jack Ryan, né? Eu nunca gostei de Jack Ryan, mas eu gosto do Richard. Gosto bastante. É, eu não lembro se eu cheguei a ver, mas eu gosto também dessas coisas de hominho. Menina, vamos falar aqui da maior trabalhadora de Hollywood, né? Nicole Kidman, né? Porque temos aí a data de estreia da 2ª temporada de 9 Perfect Strangers. Ai, eu vou ver essa merda, Né? Nossa Masha está de volta. Tudo Masha que a gente e viu. Os ursos, né? Masha. Depois de quase 4 anos da primeira temporada. Eu nem lembro do que acontece. Será que eu leio o livro agora? Não, né? Não. Acho que eu não preciso. Não, mulher, já falei que o povo quebra candelabro na cabeça de Nick. Né? Não, eu pego um react aí da internet. E agora a série vai se passar nos Alpes da Áustria, né? No White Lotus, né, dos Alpes austríacos. O novo retreat aí. E o elenco, assim, é bem bueno, né? O elenco tem Annie Murphy, Christine Baranski, Murray Bartley, Henry Golding, Mark Strong. Saboroso o elenco, hein? Temos aqui Mark Strong, né, de Hobby, na fotinha. De Hobby de Seda? Quem pediu, né? Temos aqui Christine Baranski também, grande hit, né? E aqui, ó, todo mundo fazendo uma yoguinha, né? E, assim, não vamos precisar esperar muito, porque já estreia em 21 de maio. Que tá? Isso, já tá gravado, então. Já gente. Tá muito gravada. Inclusive, Nicole já está gravando outra série pra Apple TV+. Nicole, pare, apenas pare, por favor. Nicole já fez algo com o Jean Casposito? Ah, com certeza. Os dois maiores trabalhadores de Hollywood. Com certeza já fez, com certeza. Porque deve ser um encontro icônico, né, dos dois. Caraca, olha, não tem como eles não se esbarrarem. Assim, por essa cara de perua que a Cristine Baranski tá aqui com um pompom na cabeça, velho, vai ser... Com Gabriel na cabeça? Aham, exato. Ai, vai ser Turo. PM da Bronha, né? Que? Garoto! E aí, o Nine Perfect Strangers, né, vão ser dois episódios que vão vir a premiere, e aí depois vai ser semanal, tá? Pra gente ir bem devagarzinho degustando Masha e seu bom russo, né? Seu bom russo. Quero um copo de chá. Quero um copo de chá, vem aí. Então, já tô preparado, porque a primeira temporada eu acho muito canastra, mas muito divertida ao mesmo tempo. Sim, eu me diverti muito. Eu adorei. E Nicole tá aí, sempre trabalhando, né, menina? É a maior trabalhadora de Hollywood real. Real. Ela me lembra aquelas pessoas que têm problemas em casa e aí ficam no trabalho o tempo todo pra poder ficar em casa. Voltar pra casa! Ah. Exato. Ela deve estar com problema em casa, com certeza. Não é possível. Eu amo. Porque a bichinha trabalha, né? Quantos anos a Nicole já tem? Acho que ela tem 51. Ai, gente, 51, uma boa ideia. Eu já tava bem em casa. Deixa eu ver, Nicole Kidman. Idade. 57, viado. 50. Ah, viado. Ah, viado. Vai aproveitar sua vida. Eu, hein? Vai trabalhar o quê? Mas ela quer apoiar mulheres produzindo. Ah, merda. É produzindo merda. Entendi. Tá bom. Pode aproveitar a vida. Não precisa apoiar, não. Obrigada. E ela tá aqui, né, com esse glorioso Nine Perfect Strangers, né? Aí ela tá gravando a Margot's Got Money Troubles, né? Que é da menina lá que faz Kangirl. Ela já gravou a Scarpetta, que é com a Jamie Lee Curtis, Scarface. Né? É, Scarface. E depois de tudo isso, ela vai fazer o Da Magia Sedução 2, né, menino? Ainda. Aí sim, hein? Olha aí. É Sedução 2. Coisa boa. E tem aquele rumor aí de que teremos Big Little Lies 3, né? Ai, chega. Gente, amor de Deus. Mano, um monte de coisa que ninguém pediu, gente. Até assim, Da Magia Sedução, pra mim, é daquele tipo de filme intocável, sabe? Uhum. Aí que eu já fico preocupada com esse negócio de continuação. Mas também, se for ruim, eu fingo que não existiu. Acabou. Enfim. Justo. Mas, cara, olha... Amiga, eu espero que você bote a cabeça no lugar e pense assim, já trabalhei muito, agora vou escolher só papéis incríveis ou vou ficar na minha casa. Pare de produzir merda. Yeah. Ó, nos últimos anos, final de 2023 e 2024, a Nicole Kidman fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 projetos. Eu sendo que desses cara. Sendo que desses nove projetos, são quatro séries. Olha só. Agora me responde uma coisa. Quantos deles são bons? Então, mas eu tenho uma suspeita dentro de mim que a Nicole acredita que são todos papéis bons. Ah, isso eu não tenho dúvida. Que ela acha que é bom. Ela deve fazer falando, nossa, tô causando muito fazendo isso aqui. Transformei a indústria. Mas o que eu ia falar que eu fico de cara é porque tem um monte de ator e atriz que fica aí, não, desisti do papel... Porque ia dar conflito de agenda. Ah, porque eu já tinha não sei o quê, gravando não sei o quê. Cara, essa mulher pra fazer 9 produções, sendo que algumas ainda são séries, porra, ela tava saindo de um estúdio, pegando um carro, um jato, indo pro outro. Pô, mil Nicoles, mil clones de Nicoles por todos os lados. Porque não é possível. Não, com ela não teve tempo ruim, amigo. Não teve. Trabalhou sábado, domingo, feriado... Dia de madrugada, santo. Dia santo. Ela tem filho, Nicole? Tem. Tá tudo grande, né? Imagina o banco de horas dessa mulher. Imagina. Meu Deus. Imagina quando ela emenda um feriadão da hora. Porra. Imagina quando ela recebe esse banco de horas. A bolada que não vai. Pois é. Mas eu acho que assim, com os trabalhos que ela fez, pensar o último ano, assim, eu acho que ela tirou uns 5 mil limpo. Porra. Ah, com certeza. Com será que o BR dela vem recheado quando ela causa isso? Vem, vem tiquetinho. Ah, vem. Pô. Ela ganha adicional noturno também. Pena que ela não faz um. Não tira foto no Instagram, não faz um story falando. Caiu o BR. Eu amo. Ela vai no Outback, leva o kit, né? Sim. Kit Harrington, né? Quê? Quê? Quê? Ela que. Meninos, saíram aí as primeiras fotos hoje, né, da nova série de Kevin Williamson aí pra Netflix, né, chamada The Waterfront, né, nova série aí de Kevin Williamson, que já estreia dia 19 de junho, né, e tem no elenco Melissa Benoist, né, nossa super greu aí, tem Maria Bello também, né, sou patroa, não amiga. É isso. Fiquei tenso, você falou Melissa, achei que era barreira na banheira. Já ia falar, gente, mas Kevin Williams tá se metendo com ela, fazendo um pânico novo sem ela. Não, Maria Bello, né? E o Jack Weary, que fazia lá a gloriosa Animal Kingdom. Ah, é gostoso. Ele é saborosíssimo, muito saborosíssimo. Mas é só se perguntar, do que se trata essa grande série, né, menino? Acho que vocês vão ficar, assim, muito empolgados pra conferir, com certeza. Né? Não tenho dúvidas. E... a sinopse está aqui. Durante décadas, a família Buckley governou Havenport, na Carolina do Norte, dominando tudo, desde a indústria pesqueira local até a cena gastronômica da cidade. Mas seu império começa a ruir quando o patriarca se recupera de 2 ataques cardíacos e sua esposa se aventuram para manter os negócios da família. À medida que suas tentativas fogem do controle, eles mergulham em águas traiçoeiras, enfrentando seus próprios demônios. Enquanto a personagem da Melissa Benoist é uma viciada em recuperação, que perdeu a guarda do filho, Helena Reutemann, né? Se vem um relacionamento complicado que pode ameaçar o futuro da família para sempre. Eu não entendi nunca que eles se aventuram até agora, porque achei que depois que o patriarca fator. Cuidar dos negócios da família. Cuidar os negócios da família. Mas ele já não cuidava. Uma farofalhada. É que era o pai que cuidava. Aí o pai se fudeu, aí os filhos, tudo drogado. Ah, é que eu achei que você tinha falado que o pai sofreu os infartos, não sei o que, e depois ele e a esposa se aventuraram a cuidar dos negócios, porque ué. Não, os filhos. Os filhos. Ah, é tipo parentalhada da Carolina do Norte, é isso. Exatamente. Entendi. Com negócios. Parece emocionante, né? Porra. Brothers and Sisters. Nas últimas temporadas. Já até chorei, já, só com a sinopse. Ser emocionante. O que mais a gente tem aqui? Menino! O Christopher Langdon, né? Que é o diretor. Ia ser o diretor de Pânico 7. E é o diretor de Drop, né? Que chega agora nos cinemas essa semana. Ele falou um pouquinho do motivo que ele saiu da direção de Pânico 7, né? Depois daquele bafafá lá que Melissa Barreira foi tirada do grupo, né? Do WhatsApp. Do filme, e ele disse que o principal motivo dele ter largado o projeto foi porque ele começou a receber ameaças de morte por causa da demissão da carreira. Aham. Né? E aí ele disse que recebia várias mensagens dizendo que ia, sabia onde a família dele morava, que ia matar. Foi a Nora, certeza. Sim. Ia matar ele, matar as pessoas. E aí ele decidiu, né, colocar aí de fora do projeto, pra tentar preservar a sanidade mental. Eu jurei que tinha sido em solidariedade a gata. Ele podia ter ficado calado e deixado a gente pensar isso, né? Sim. Eu acho que tirando a Rachel Zegler, ninguém tá muito assim preocupado com a Melissa Barreira, né? Tirando a Rachel Zegler. E aí, depois disso, ele foi, obviamente, dirigir o Drop, né? E essa semana confirmaram que vamos ter a morte da Parabéns 3, né? Então... Cara, como que vai ser isso? Porque a morte de Dá Parabéns 2 acaba num viado, é um surto tão bizarro. Eu não lembro como é que acaba. Porra, tem os caralho, é muito bizarro. Gente, apaguei isso da minha mente. Tem uma cena pós-crédito super sci-fi que eles estão mexendo no negócio, já voltaram no tempo 250 vezes. Sim. Uhum. Mas eu acho que eles vão ignorar essa cena e fingir que é o final, o primeiro final que vale. Amo. Pode ser. Depois da notícia da fake news que a Amanda me mandou no Instagram, hoje saiu uma notícia verdadeira aí, né? De que a Netflix tá conversando com a produtora de adolescência, né? A Plan B, pra que role uma segunda temporada, né, da série. E aí que teria, obviamente, um novo foco, uma outra história. Ah, bom. Né? Se tornando aí mais uma antologia. Né? Porque agora, na semana passada, a gente tinha falado que ela tinha desbancado uma das temporadas de Bridgerton, né? Agora ela já desbancou todas as temporadas de Bridgerton entre as séries mais assistidas da Netflix. Olha. É. O hit é o hit mesmo, né? Vai ser um multiverso de adolescente psicopata. É, tá aí com 114 milhões e meio de visualizações, né? Desde a estreia. Então, parece que a próxima que vai ser vítima aí vai ser a série do Dahmer, né? Que só tem 115 milhões. E Stranger Things? Tem Stranger Things, né? Stranger Things o pessoal acha meio difícil, né? O pessoal acha meio difícil porque Stranger Things tem 250 milhões de visualizações. Ah, então, é, acho que é um pouco mesmo. Imagina se fosse boa. Ah, não vou falar nada porque eu gostei da última temporada, então não posso ser hater. Ah, que bom. E vem eu aí ano que vem, né? É. Gostei até dos últimos episódios. Dizem, né, amiga? Dizem, né? Eu achei que era esse ano, menino. A Netflix disse que sim, né? Mas pelo sim, pelo não, né, menina? A gente vai fingindo. Vamos chutar pro ano que vem, né? É. A gente joga pra 2026, pelo menos a gente não se surpreende negativamente. Mas terminaram de filmar? Porque todo dia nós tá lá no Grindr filmando. Mas terminaram faz um ano já, não faz? Foi ano passado. Não, um ano não. Um ano não tem muito tempo. Acho que foi no final do ano passado, mas já terminaram de filmar. E as crianças ainda estão sendo... Criança não, né, amiga? Não tem mais criança, né? Amiga, criança vai ser tipo o Didi vestido de criança, a Hebe. Criança jogar com Deus já, né? O que mais a gente tem aqui? Menino, hoje não, nessa semana saíram aí as primeiras fotos, né? De Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, né? Mostrando aí Jennifer Love Hewitt e Fred Prince Jr., né? E, assim, estou animado? Estou animado, confesso, né? Pra assistir esse filme. Acho que desses reboot sequência que vai ter, eu quero ver mais o Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Ano Passado do que o Premonição 6. Premonição, achei o trailer maravilhoso. Eu não vi o trailer ainda. Nossa, achei muito bom. Muito bom mesmo. Eu quero ver o filme. É, eu não sou apegada, não. Premonição, não sou apegada, não. Eu também não. Eu acho que eu vi só os três primeiros. Eu não sei se eu vi o quarto e o quinto. Ah, e a Erika me fez rever quase todos, porque ela gosta muito dessa franquia. Ah, eu gosto. O primeiro eu acho muito bom. Mas eu sei que vocês fizeram no verão passado, eu gostava. É, eu gosto bastante. E aí perguntaram, né, menina, pra diretora aí... Falaram assim, então, menina, Brand vai estar no filme, né? Que ela era a melhor amiga de Jennifer Lovett no segundo filme. E aí ela lançou um... Assistam o filme e vocês vão saber. Já pensou, Brand? Ou seja, ela vai estar. Ou seja, ela vai estar no filme, né? Claro. Ah, já, agora já me empolgou. Achei que tinha perguntado pra ela, qual a capital do Brasil? Porra, é Brand sabe. Buenos Aires, porra. Buenos Aires, eu. Brand sabe. Todo mundo sabe que é Buenos Aires. A Brand não é que canta? Sim. É a mãe da princesa. A mãe da princesa azul, de Descendente 5. Eu não assisti, eu sei que vocês fizeram o verão passado, nunca vi. Então vai dar tempo da gente assistir o primeiro e o segundo. Sim. E vai ter alguém da série, sabe? Não. Não vai. Não vai. No elenco do Eu Sei Que Vocês Viram Passado tem o. Tem a menina do Outer Banks, né? Madison Klein. Tem um monte de gente, assim, que fez alguma coisa, assim, que é semifamosa, né? Amo semifamosa. Tem semifamosa. Subcelebridade. Exato. Tem o Príncipe da Pequena Sereia, live action. Né? Que ninguém viu, ninguém sabe. O Zanon viu, você não gosta. Eu vi. Você viu? Não, gostar é a palavra forte. Eu acho fofo por causa da moça, que ela é muito boa, mas... Né? E tem, acho que o moço do... Esqueci o nome. É isso. Um monte de gente quase famosa, assim. É tipo personalidade da mídia. Camarotes do BBB, né? É, personalidade da mídia. Tem uma moça de The Wilds também, grande hit aí do Prime Video, né? Que antes de Hello Jack existia The Wild, né? Eu trouxe até aqui a foto pra vocês, tá? O elenco. Olha aí a galera. Não, um elencão, hein? Tem a menina do Generation, né? Tá. menina do Generation, a menina do Outer Banks, tá aqui, a menina do The Wild e o príncipe da... Amo que é só coisa de obratinha. É, Fred Prince. Esse né, senhor Prince. Maravilhoso. Fred Prince aí vai precisar finalmente botar comida pra dentro de casa, né? Porque até então só a Sarah Michelle, né? É, né? Porque se a mulher não trabalhar, as mulheres... Nicole Kidman puxando aí as mulheres pra trabalhar. E Jennifer Love. Ai, minha média. Nossa médiazinha. Olha aí. É isso. E o filme já estreia agora dia 19 de julho. 19 de julho, é isso. Premonição estreia quando? A Premonição também é por essa... A Premonição acho que é maio, acho que é antes. Ah, então dá tempo de rever os filmes. Final Destination, Bloodlines, né? O que eu não gostei desse do Premonição 6 é esse plot de que a visão da Premonição é, tipo, no passado, e aí a véia viveu a vida inteira dela, né, seguindo a vida, fugindo da morte, e a morte resolveu cobrar a dívida dos netos dela. Aí eu achei meio... Fiquei meio assim... Achei meio justo. Achei meio merda, né? Justo... Ai, ai. Mas é assim na vida, gente. Ah, é? Pô, vai deixando a vida pro filho e pros netos, é. Porra, não é possível. The Life Snake. Deve ter me zoado. Você vai ver o filho do Davi Brito que vai nascer aí, vai dar todas as dívidas dele. Dívida é de isso. Guê. Dívida de Guê. De Guê. É isso, né, Nico? Essa semana tivemos muitas movimentações aí no mundinho Davi Brito, né? Porra. Davi Brito anunciou que vai ser papai. Na verdade, ele anunciou ontem, terça-feira, que vai ser papai. E hoje, quarta-feira, ele já anunciou que a mulher, né, que ele tá namorando, pediu um tempo da relação, né? E vai ser pai solo, né? Meu amigo, ele falou assim, ah, ela pediu, mas eu entendo que é o período gestacional, né? Hã? Exato. Além disso, no mundinho Davi Brito, né? Mani Rego conseguiu na justiça o direito de 50% de tudo que Davi ganhou no Big Brother. Maravilhosa. Isso que ele já gastou 80%, né? É, 50% do nada que ele já não tem. E aí, pra gente encerrar, né, menino, no mundinho Davi Brito, o que aconteceu? Saiu aí, vazou na internet de que Davi supostamente, allegedly, teria uma dívida no Serasa de 67 mil reais. Ah, amigo, dívida de quê? Dívida de quê? E aí ele fez um vídeo, né, menino? Debochando. Uhum. Achei que fosse uma publi do Serasa o vídeo. Da dívida. Eu também fiquei na dúvida de ser uma publi do Serasa, né, menino? Mas é isso, muitas coisas no mundinho Davi Brito. Pô, seria muito foda se fosse. Serasa só ontem e hoje, o mundinho Davi Brito movimentou mais do que o Big Brother nas últimas 4 semanas. Porra! Mas também. Meu, estão ressurgindo. O meme do Digue do Davi do ano passado, né? Porque não tem um bom esse ano. É, não. E foi, tipo, na primeira semana do programa, né? Uhum. E tá aí até hoje reverberando aí. É. Você vê, os memes do BBB 24 continuam rendendo até hoje. Agora esse do Digue. Tem também o... Que linda, meu amor, você é tão criativa, que sempre volta aí, né? Bia do Brás, a gente criticou tanto essa feia, hoje em dia eu sinto falta daquela mulher. Essa edição teve uma frase que é icônica, né? Que é birimbau é o caralho, cacete. Cacete. Ai, ai, mas é isso, né? E também tivemos o plot também do mundinho BBB 24, que vazou um áudio da mãe de Matheus, né, o nosso Negri, dizendo que ele terminou com a Isabelle porque a Isabelle não cuidava dele, tava preocupada em trabalhar. Menino, eu vi uma... Sabe aquelas notícias de Facebook que eles falam assim, clica aqui para ver mais, aí você clica e vê um monte de vírus, tal, não cliquei, né? A notícia dizia assim, que a mãe de Matheus, Negri, falou que Isabelle trocou o filho dela pela fama. E eu fiquei assim, mas já não tava na fama, né? Do jeito que tinha antes com ele. Mas que fama, né? Eu senti uma energia meio Solange e Afonso Reutemann. Eu vi hoje a Isabelle assim, ah, gente, hoje faz um ano da final do Big Brother. Comentem qual o momento marcante que eu tive e tal. Aí eu queria comentar. Mas qual o momento que você teve marcante? Porque eu não lembro. Ah, o momento marcante dela pra mim foi quando ela ficou conversando com um bichinho de madeira, né? O pássaro da Tok Tok. Dizendo que queria se conectar com a natureza. Não, a única vez que teve uma briga que ela falou, acho que o cara falou, por que você tá assim? Ela, porque... Só de lua. De lua cheia, aí eu fico acesa. Fico acesa. Acesa, Foi a única frase, todo mundo aclamou, falou, vem aí, né? Eu nunca vi. É, o povo é a única que tem chance de ganhar de Davi e Isabel, hein? Terceirão aí, do terceirão pra vida. Inclusive, o mundinho Davi Brito, tava lembrando, né, que ele deu uma entrevista pro Chico Barney, né? E aí, o Chico Barney perguntou, ah, vocês têm um grupo do pessoal do Big Brother e tal? Aí ele falou, a gente tem um grupo, eu, Isabelle, Bia, Matheus, eu sempre tento marcar um churrasco e eles nunca podem, sempre estão com compromisso. Ah, que será? Grupo de quê, né? Eu amo que eu vi uma pessoa no Twitter falando pro Chico Barney assim, Chico, sem brincar, você tem algum problema? Porque você já tratou alguma coisa na sua vida que não seja com ironia? E nunca esteja reclamando, porque acho ótimo, mas... Ele só gosta de escafonagem, né? Exatamente. Davi Brito pro podcast é o auge. Foi, Davi Brito, aí ele trouxe essa informação aí, muito importante, né? Nessa barra. Mas, menino, vamos começar aqui nossas pautas da semana, então. E eu queria que vocês trouxessem aí um encerramento, um closure, né? Para a terceira temporada de Lotus Branco, né? Que foi uma temporada divisiva. Interna, né? Internalizada. Né? Muitas pessoas não gostaram da terceira temporada. Só gostou quem é inteligente, né? Quem não gostou é burro. Exatamente. Algumas pessoas disseram que não gostaram da temporada, mas gostaram do final. O videozinho de Carrie Coon viralizou, né? E as pessoas falaram que descobriram que a Carrie Coon é uma boa atriz, né? Agora, por causa desse vídeo de White Lotus. Olha aí. Coisa que a gente já tá falando há um bom tempo, né? Ela ganhou, deixa eu te fazer uma atriz pergunta. Revelação Carrie Coon, né? Ela nunca ganhou o Emmy por Leftovers ou não? Nunca, nem foi indicada, eu acho. Porra. Mas ganhar, ela nunca ganhou. Mesmo. Nunca ganhou, né? Tanto que o pessoal tá falando que vai ser a redenção, né? Que a Carrie Coon e a Parker Posey vão ser vencedoras do Emmy esse ano. Mas acho difícil, porque já ouvi aí na boca miúda de que todos os atores estão concorrendo nas categorias de coadjuvante. É, amigo, Parker Posey não merece, não. Não, que é isso? Ah, pelo amor de Deus, eu merecia mais pela entrevista com a Wanda Buddhism do que pela... Assim, ela tá engraçada, mas é isso. Então, é isso. A Jennifer Coolidge não ganhou o Emmy por ser ela? Uma verdade. É, com esse argumento você me quebrou. Mas a Jennifer Coolidge é o tempo... Eu acho que ninguém nessa temporada merece ganhar nada. Nem a punhetinha? Não merecia nem ser indicada. Ah, mas eu vai, amigo. Você sabe que é um grande surto essa série, né? Eu sei, né, menina? As pessoas estão loucas. Mas sabe o que mais me revolta de White Lotus? Fora ter sido... Né, fora o fandom. É o fandom. Porque, assim, ninguém consegue dizer gente, foi meio chatinho, mas eu curti isso. Não, é sempre assim. Gente, é porque vocês não entenderam que o tema de cada temporada é um pecado, não sei o que, do segundo foi a luxúria, aí desse o tema era espiritualidade, aí tinha que ser mais internalizada, e aí cada personagem representa um dos três macacos, um com a mão na boca, aí eu falo, gente, pelo amor de Deus. Você pode representar o que for, mas tem que ser bom, tem que ser interessante. Isso. Né? Só isso. Aí eu vi um vídeo do homem dizendo assim, todas as temporadas de White Lotus sempre foi um povo conversando de boa, nada acontecia, blá, blá. Eu falei, você não viu a segunda então, né? Porque a segunda era uma bomba do episódio. Sim. Nada disso, de que todas as temporadas fossem. Nada disso. Tipo assim, é uma série cabeça, conceito, pau no cu? É. Mas ela sabe rir dela mesma também. Uhum. Ela tem os momentos de reviravolta bom. Isso não teve nada disso. Não teve surpresa nenhuma. Teorizaram e morreram na praia. Nossa, eu amei aquilo que você disse da cena da Parker Posey com a atriz no começo, né? Que elas ficam, não sei o que você falou que ia acontecer. E no final, só tava pensando ali, por tá mesmo. Sim, pois é. Menino, as pessoas não pensaram no cara na hora de fazer a temporada. Eles só fizeram as coisas óbvias. Falaram, mas o óbvio também... Assim, meu, mas não teve nada de você falou, meu Deus, era isso. Uhum. Quem morreu no final... Já dá pra, se você parasse pra pensar. No segundo episódio, você sabia. Não, mas agora estão falando que a família toda morreu e a gente não entendeu, né? Ah, é? Sim, eu. A família toda tá na ilha do Lost, né? Tem essa. Então vamos contar pra Sasso o que aconteceu? Vamos. Por favor. Que é assim, né, menino? É meu núcleo favorito, que foi, né, a família Pina Colada. teve um desenvolvimento assim, muito natural, né, durante toda a temporada, porque a gente estava num ponto em que Saxon estava bolado por ter sido punhetado pelo irmão, né? Mesmo ele tendo provocado, que arregaçado o cuzão pra ele. O Loki tinha dito pra irmãzinha, pra Piper, no, que queria ir pro templo, e Piper tava assim, ai, que nojo desses lençóis, né, quando ela dormiu lá. E Jason Isaacs, louco, imaginando matar a família de todas as formas possíveis, né, e a esposa de boa lá, né. Peraí, só deixa curtindo. Deixa eu fazer um parêntese, porque eu me senti muito representada por Piper, porque assim, ai, sou muito espiritualizada, entendeu, eu quero muito me conhecer, eu quero muito, entendeu, ter empatia pelas pessoas. Eu quero tudo muito isso, mas eu gosto muito de um lençol limpo. E um ar-condicionado. Um ar-condicionado, pelo amor de Deus. Não, eu achei a cena dela com a mãe realmente assim, o creme de la creme, porque a gatinha dormiu lá no templo, né, Sassi? Aí ela acordou meio assim, aí no dia seguinte, Loki dizendo que queria ir lá ficar com ela, falou, homem, foda a sua vida não, já tô fudendo a minha. E aí quando ela vai almoçar com os pais, ela fala assim, ai, a gente não queria ser essa pessoa, sabe? Mas eu sinto tanta falta numa cama confortável, no ar-condicionado gostoso, geladinho. E aí a bicha chorando, se acabando. E Piper Posey? Não, como é o nome da mulher? Piper Posey? Orgulhosíssima. Orgulhosa. Eu senti uma conexão tão grande com um dos filhos dela. Falou, ai, minha filha, vem aqui. Vamos comprar umas joias, meu amor. Que bom que você descobriu sua essência. E aí, Jason Isaacs olhando horrorizado, pensando, vou ter que matar essa também. Porque ele foi nessa, né? Todo mundo que ele perguntava se conseguiria viver sem dinheiro, ele já botava na listinha da Revenge. Na listinha da pinha colada. Sim. E aí, ele chega pro Loki uma hora, né? Depois desse momento, mãe e filha, e fala, Loki, meu filho, você conseguiria viver sem dinheiro? Aí ele fala, acho que sim, né? Só não conseguiria viver sem meu irmão pra punhetar, mas dinheiro ia ser de boa. Aí ele fala, ah, então tá bom. Aí ele tem uma conversa maravilhosa com a seguradora de celular, né? A moça que tá na série pra isso. Aí ele pega uma frutinha lá, uma mãozinha, um negócio, sei lá o que era aquilo. Tem que relembrar, né? Pra te contar, olha, gente, que sempre teve aqui essa árvore, né, menino? De veneno que matava as pessoas. Era a árvore de Chekhov. Que falaram a temporada inteira da porra do fruto, que era a árvore dos suicidas, não sei o quê. Aí ele tem que lembrar de novo, né? De novo, porque... Aí ele pergunta pra ela assim, isso aqui, como é que você falou da semente? Ela falou, menina, a semente é altamente venenosa, fruta do suicídio e tal, né? Não, não coma, hein? Ai, ai, ai. Jason Isaacs pega um monte de mamão albino, tritura no liquidificador, vira um pozinho mortal e faz pina coladas para toda a família, menos pra Loki. Ele fala assim, você é menor de idade, não tem 21 anos, não vai tomar, hein? Gente... E aí tem uma cena belíssima deles brindando ao futuro e tudo, e ele olhando tenso pra cada um, né? Aí Loki olhando pro liquidificador assim, engatilhado, né? Desejando. Aí cada um dá um golinho, um golão, né? Vamos ser bondoso. É, eles tomaram metade do copo, viado. E aí Jason Isaacs fala, para tudo! Aí que foi? Ele dá um tapão num copo, quebra, e fala, não, o leite de coco tá estragado, acabei de perceber. Aí eu fiquei assim, ah tá. E aí esse fruto super, né, é tóxico e tal, não gera uma dor de barriga em ninguém da família. Jason Isaacs joga as pina coladas tudo fora, eles abrem um bom vinho, só que ele larga o liquidificador lá com as sementes restantes e aí foca no liquidificador, né, close no liquidificador. Então, toda hora. Toda hora. Na manhã aí seguinte... Aí você já sabe, né, o que vai acontecer. Lógico. Sim. Manhã seguinte, nosso querido Twin, que acorda, aí fala assim, ai... Acho que eu vou tomar um shake de amor, né? Já que meu irmão não fez pra mim e, né, não me deu na boquinha, eu vou fazer meu shake de proteína aqui. Já ele pega esse liquidificador imundo. Pois é, tô sem o leite de minha. Imundo, e que o pai já tinha falado que o leite de coco tava estragado na noite tava anterior. Estragado. Pois é. Eu entendo que esse menino é rico, gente, que ele não sabe lavar o negócio, né? Apesar de que o liquidificador é literalmente jogar água e sabão e bater, né? Mas ele... Pega um negócio nojento e põe a bebidinha dele por cima e bebe guti, guti, guti, guti, guti. Eu falei assim, beleza, se esse menino morrer, vai ter valido a pena essa burrice, essa maluquice, porque vai dar algum sentido, né, pro que rolou. Sim. Tem uma cena maravilhosa dele na piscina passando mal e a família toda passando, Loki, vamos tomar café da manhã, viu, meu querido, seu pai tá dormindo. Beijos. E Loki lá, todos tremendo, todos se vomitando. De repente, Loki cai desfalecido. Jason Isaacs corre na direção dele. Meu filho, meu menino, acorda, não sei o que. Você fala, bom, morreu, né? Pelo menos tem alguma consequência nessa temporada de alguma coisa. Cena final, Loki acorda. Fala assim, pai, tudo bem? Aí o Jason Isaacs abraça ele, ah, tá tudo ótimo. E aí depois tá a família inteira num barco de boa ligando seus celulares. Loki só com óculos escuros pra esconder o que aconteceu dos outros. E aí Jason Isaacs fala assim, gente, tem uma notícia pra dar pra vocês. Mas vamos superar junto. Estamos pobres. Ele fala, nem sabe, a gente nem tem o gostinho de ver que eles estão pobres, de ver a Parker Posey reagindo. O plot do incesto não teve consequência nenhuma. Nenhuma. Sabe o que ele explicou pro irmão, Sasser, trinquezinho? O quê? Saxon chegou pra ele assim e falou, olha só, eu sei que você me venera e tal, né? Me acha foda. Mas você não pode venerar isso aqui. Aí aponta pro Pinto assim. Aí o Loki fala pra ele assim, pô, Saxon, até parece, né? Você vive falando essas putaria aí, gosta de gozar, não sei o que e tal. Aí eu tava lá comendo a garota, vi você ali super excluído, assim, no canto e tal. E eu sou um pleaser, né? Tipo, pleaser. Ah, eu vi isso no Instagram. Eu sou um pleaser. Te dei essa mãozinha. Aí ele, ah, então não vamos mais falar disso. Ai. Eu pensei, cara, eu fiquei muito puto com isso, porque o Mike White, ele é todo metido, eu sou muito ousado, tenho personagens muito fodas, muito... Provou muito... o Society, né? É, tipo assim, porque no primeiro episódio ele mostra o Saxon seduzindo o irmão, assim, falando, vou bater punheta ali, não sei o que, indo no banheiro na frente dele, mó. Aí, depois o Saxon é um grande puritano. E o Loki também, por mais que ele tivesse drogadito e tal, ele tá olhando pro irmão com a cara de safado do caralho no ato. Agora vem com esse papinho, people pleaser, pra te incluir. Ah. Eu ia entender se o irmão, o mais velho, tivesse o tempo inteiro trazendo coisas sexuais pro irmão, do tipo assim, cara, eu preciso levar meu irmão pra putaria, porque meu irmão é um virgão e eu vou levar meu irmão pra putaria de qualquer jeito. E ele tivesse, de alguma forma, esfregando mulher na cara dele. E isso pra mim ia ser totalmente coerente. Mas, cara, claramente no início da temporada... ele se insinuava pro irmão e o pois irmão desejava ele bizarro. E o irmão ficava olhando pra ele mordendo o lábio, assim. É, e isso não serviu para porra nenhuma. Né? E aí não, só uma dinâmica de poder, porque minha família é narcisista e tal. Fiquei, você jura? Eles mesmo venderam como se tivesse uma grande coisa desse plot deles, né? Se tivesse pelo menos seguido pelo, os dois estavam seduzindo, mas no final ele ia pegar a irmã. E na verdade o outro já pegava também. E aí uma grande putaria, entenderia. Mas esse plot não teve. Se não tivesse isso, ia dar na mesma coisa que chegou no final. Porque o lance da família narcisista não precisava de incesto, entendeu? Era tipo, beleza, ele podia se mostrar narcisista de um milhão de outras formas. Não precisava ser seduzindo o irmão. Foi ridículo. E eu acho que assim, deu alguma consequência pro que se tratou dos personagens. Então assim, o pai tava maluco, pensando que ia matar não sei o que, vai e mata o filho, que era o único que ele queria poupar. Os irmãos estavam se provocando, não sei o que, faz algum... Não tipo, não vamos falar sobre isso nunca mais, foi brinque, sabe? No fim, foi tudo tipo... A impressão que eu tive é que ele quer muito fazer a família voltar depois, em outra temporada, sei lá, foram muito populares. Ele falou, eu vou deixar a família do jeitinho que ela era, só voltar depois eles fazendo a mesma coisa. O que as outras temporadas de White Lotus tinham, por exemplo, de surpreendente, eram mortes idiotas, eram teorias que faziam sentido no final, mesmo que a galera não acertasse, mas faziam sentido no final. Essa temporada foi tão maluca que tinha gente teorizando que o tiroteio era provocado pelos macacos do White Lotus. Mano. Cara, tipo assim, tava esse surto já, porque ninguém conseguia ligar Lé com Cré. E a única coisa que realmente adivinharam, porque tava jogado na nossa cara, era que o dono do White Lotus era o pai do Rick. Tirando isso, falaram que a mulher que carregava o celular era do FBI, tava lá por causa do Jason Isaacs. Falaram que aquela história lá da mãe com a Leslie Bibb falando sobre aquele diálogo gigantesco com o chá de bebê que não serviu para porra nenhuma. Também Que ah, é porque ela já sabe de tudo, ela já tá com dinheiro fora, que ela sabe que ela não vai voltar com o marido, ela já sabe que ele vai ser preso, ela vai dar o golpe, vai ser ela que vai ser a reviravolta, o plot twist. Nada disso. Então, assim, realmente só serviu pra teorizar. Eu achei essa temporada fraquíssima, apesar, assim, de ter dado umas risadas em alguns episódios. Eu achei fraquíssima, uma grandíssima perda de tempo. Poderia ter sido 3 episódios. Ia ser o suficiente. Muito ainda. Talvez. Talvez fosse muito. Não, e tipo, os plotão que andaram muito, né? A segurança do White Lotus, né? O namorado da Lisa Blackpink. Ficou a temporada inteira se tremendo com a arma na mão. Aí descobriu que os russos eram os bandidos, ó, quem poderia prever, né? Que assaltaram no começo da temporada. E aí o russo principal gostou, chegou pra ele e falou assim: poxa, amigo, fui eu mesmo, sei que você já sabe, mas você pode não falar? Porque aí meus amigos vão ser deportados. O russo do Pix, que a gente falou semana passada, que ficou pedindo Pix pra mulher na cama. Olha. Aí pra quem serviu isso, Blackpink, né? Só pilha errada, né? Toda hora, ai meu querido, você podia pegar uma arma, né? Sair atirando por aí. E ué? E aí, mas esse falaram homem... que a Blackpink também ia ser... ela ia estar metida com os russos. E ela que ia estar facilitando eles entrar lá. E nada disso. E aí no final essa segurança serviu pra atirar em Rick. Depois de Rick sair dando tiro à torta direito, né? Porque papai provocou ele. O grande personagem... marido da dona do hotel, que também, sei lá, surgiu no penúltimo episódio pra levar o empurrão e no último pra ser mega evil e enrolar o bigode. E aí Rick ir lá, tirar a arma dele, dar um tiro, enquanto eles estavam tirando uma foto com as 3 espiãs demais. E as 3 saírem correndo, gritando, achei maravilhoso. Mas, né, foda-se. E aí Chelsea morreu de bala perdida, dos seguranças avulsos, do White Lotus, a bichinha única que a gente gostava. Quem morreu? A Chelsea. A Bia do Brasil, do queixo. Isso. Emilu? Isso, Emiluzinha. Então, ela morreu com... Morreu três pessoas. Morreu o velho, a Chelsea e o Rick, que morre depois com um tiro do segurança. E aí eles caem juntos na água, assim, um com a cara pra cima, outro pra baixo. Rick é o Alton Goggins. Isso, namor de Chelsea. E velho, quem é velho? Velho é um velho avulso que era marido da dona do White Lotus, da gerente do White Lotus, que ele ficou perseguindo a temporada inteira, o homem. Porque falou que tinha matado o pai dele e aí descobriu na final, depois que matou o velho, que o velho era pai dele. Não é o e que não serviu pra nada também. A véia falou assim, ele era seu pai. Aí ele, tá, vou morrer aqui, peraí, já volto. Grande bosta, né? Ai, gente. Vou morrer aqui. E aí o povo ficou, porque a Chelsea e ele eram yin yang, não sei o quê. Nossa, aí, como força, né? Nossa, era tipo o pior relacionamento dessa série. Sim. Que era, o cara cagava literalmente não posso falar, mas o cara cagava na cabeça dela. Uhum. E só tratava ela super mal e ela apaixonada por ele, mesmo sendo super julgada, porque era muito mais nova que ele e tal, pobre, ele rico. Então, tipo, tinha toda essa barra. E ela morreu amando ele, entendeu? Tipo, só pra fazer uma rima poética de que, ele morreu do lado do amor que ele procurou a vida inteira. Ai, nossa. Menina, e a gostosa mulher do ex Jennifer Coolidge? Serviu pra quê, né? Porque nem apareceu nesse final. Nada. Apareceu ela olhando os homens tudo, na montagem final. Ela seduzindo os homens e o velho olhando de longe, assim, muito bem. Exatamente. Que nunca se falou que esse velho que tava na temporada passada tinha alguma coisa disso e agora, do nada, ele quer ser voyeur. Do nada ele viu a mãe pegando o pai e desejou muito, né? Tá junto. Ai, me poupe. Aí teve também as 3 espiãs demais depois de se tratar igual cachorro a temporada inteira. Uhum. Elas têm um momento que elas estão sentadas juntas e a Carrie Coon faz o textão, né, do M. Sim. E aí fala assim, mas eu amo tanto vocês, né, foi tão feliz estar aqui junto. E falei assim, garotas, né, relacionamento tóxico é esse. Aí vi um monte de gente dizendo, esse é o verdadeiro retrato das amizades da vida adulta, que as pessoas se afastam, mas sempre estão ligadas. Eu falei, nossa, que amizades vocês têm, né? Todo mundo falso pra caralho, né, pelas costas, na frente, eu te amo, você faz a minha vida ter sentido. Isso, parabéns. Todo mundo esperando que elas iam se matar no final, e na verdade elas eram amigas, chupa, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, né? Porque nessa temporada a gente passou a temporada inteira vendo vendo o que uma te inveja na outra. Uhum. E aí, no final, a conclusão é aquilo a que gente eu, se completa. Eu amo. É, eu amo que vou. Eu amo a sua cara linda. Não, gata, você passou a temporada inteira invejando a cara linda da mulher. Pois e a é. Família perfeita da outra. Aí agora você ama. Ah, me poupe. Mas eu sou burra, não entendi. Então tá bom. É. O problema é você. É. Foi bonito o monólogo, eu entendi. Foi bonito. Né? Separadamente foi. É ótimo mesmo. Exatamente. Um bom. Mas no contexto... Se você vê só aquele monólogo, você fala, porra, série do milênio, né? É, você pois pega é. Só o monólogo e a cena dela fugindo do homem depois do Pix, né? Aham, uhum, correndo lá, dando pinote. Pô, muito bom, muito bom. Fala, pô, aí outra bom. Coisa que eu vi elogiarem, que foi assim, ai gente, olha só, a Belinda... abandonou o homem que era o grande amor da vida dela, Pornichai, depois de ganhar dinheiro, porque agora que ela é rica, ela não valoriza mais. Eu falei, gente, ela deu pra esse homem uma noite. E esse homem já chegou falando, e vamos abrir um negócio junto em qualquer lugar do mundo. Eu falei, mesmo se ela fosse pobre, eu esperava que ela não fosse com esse homem. O homem é um sapatão, né? É, era um fogo, era gostoso, mas assim, limites. Gente, assim, e outra coisa... Ficou rica, agora ela não vai abrir... Não, gente, agora ela vai pro spa, ela vai ser rica. É, ganhou 5 milhões em barras de ouro, que vale mais que dinheiro. Pois é. E aí ela já foi não, o povo é militar, né? Dizendo que o Mike White, muito foda, que botou né, a família negra prosperando, muito incríveis, os únicos felizes e ricos e absolutos. Sério, eu prefiro o Shonda botando os brancos pra morrer. Fica eu vi o Tyler Perry dando close errado no filme militando. Ah, não! Aí, mas e a cena aí? A cena deletada, né? É. Que o Piper ia seduzir o filho de Belinda depois de sair lá do templo que ela tava revoltada e ia perder aí, a vida com ele. Eu ia amar esse romance. Porra, o romance ia ser construído no último episódio, né? Sim. Ah, pelo menos alguma coisa ia ser construída, né? Não, mas várias coisas foram construídas. Acontece que elas foram largadas. Não foram concluídas, né? Exatamente. Ficaram lá com Deus. E aí agora parece que a próxima temporada não vai ser mais a beira-mar, né? É. Nossa, é uma grande mudança agora, né? Não, tô falando de fazer o White Lotus All Stars, né? Com a volta de Val. Porra. Virou drag race essa merda. É isso. E eu vou estar lá pra ver, né? Porque otária sou, mas sim. É isso. Pelo menos daqui 2 anos, né? Dá tempo de descansar, né? Ai, gente, quando eu paro pra pensar na temporada passada que a gente teve o Quarteto Fantástico, né? Aubrey Plaza, Sutonzinha, Theo James e o outro, Zacarias, causando em todo episódio. Monólogo de Sutonzinha falando, traio mesmo! Uhum. A gente teve... Albi pegando a prostituta italiana, maravilhosos. A outra prostituta enganando geral. A gente, até o velho sexo offender da temporada passada era melhor que todos os personagens desses. Teve Jennifer Coolidge causando com os gays querendo matar ela. É, cara, eu até penso, o Sassi falou, ela ganhou o Emmy por ser ela. Porra, mas pelo menos teve uma cena maravilhosa dela correndo num barco, falando que os gays iam matar ela e caindo de cabeça. É na segunda que tem o Léo Udo ou é na primeira? Também, Léo Udo comendo um tio. Michel. Porra. Comendo então, tio, é muito bom. É, até comendo tio na frente de Jennifer Coolidge. Porque nessa tá faltando gostoso, né? Não, tinha bastante gostoso, mas não foi bem utilizado, né? Mas quem tinha? Só tinha o Patrick. Não, tinha o russo com o cuzão arreganhado. Tinha os três russos, na verdade. O filho da mulher rica. O Zion, o Twink. O Twink. Ah, tinha. Ou o piruzão de Jason Isaacs. Mas que o Léo sozinho bate em todos esses daí. Não, a única coisa que manteve da segunda temporada pra essa foi mostrar um piruzão, né? É. Desde a primeira temporada, né? Olha aí. Mas olha, a gente teve o piruzão de Theo James na segunda temporada e teve de Jason Isaacs nessa. Acho um pouco downgrade. Ah, mas na primeira era o velho marido de Connie Britto, né, amigo? Verdade. Sim. Verdade, era o marido de Connie Britto. Eu amo. Ai, ai, mas é isso, né, menino? É hora de voltar pro continente. Até lá. Até esse homem fazer outra coisa igual. Nossa, e deu uma rata, tem o documentário sempre no fim do episódio? Aí apareceu esse som, você falando assim, porque próxima temporada eu quero fazer coisas diferentes, sei o quê. Mas sempre tem espaço para um pouco de assassinato, né? E falei assim, meu filho, ninguém se importa com esse morto do começo. Não. Supera. Não. Mas o problema é que as pessoas dão muita confiança pro Mike White, né, gente? E aí, é isso. Enquanto derem confiança pra ele, enquanto os prêmios dizer que o White Lotus é foda... Ah, mas, por exemplo, se o morto fosse só Loki com a pina colada, ia ser mais digno do que foi a Chelsea e o outro. Que, tipo, todo mundo desde o começo tava esperando esse homem causar. Menininha, até agora eu não entendi a função do grande monólogo lá do... coisa lá de que virar... Do amigo de olha, Rick, né? Mais um que a gente achou assim, que era um espiritualizado, não era sobre espiritualidade, que o cara se espiritualizou e deixou de beber, deixou de fumar. Ele virou um espírito com uma mulher asiática, né? Exatamente. E o cara virou tudo, virou budista, virou trans, virou não sei o que, blá, blá, blá. E aí, no final das contas, o cara acabou num hotel com um monte de puta, bebendo, um monte de drogando. Eu achei que Rick ia comer ele naquela hora lá que tava junto. Eu também achei. Eu também achei. Mas enfim, é isso, né? Um monte de coisa jogada que não levou a nada, não levou nenhuma discussão útil, não... enfim, nada. É isso, as pessoas querem forçar a barra, mas no final das contas foi o pior, a pior temporada de White Lotus, vamos dizer. Não, eu acho que juntando ainda com o Casal Perfeito, né, que é o White Lotus genérico, acho que o Casal Perfeito ainda foi melhor do que essa. Qual que é o Casal Perfeito? É a série da Nicole Kidman, que tem o Loki também, tem a Satanzinha. É White Lotus da Netflix. Nem vi. Não viu? Começa com a morte na praia, aí vai voltando, no caso, festa de casamento. Ah, eu vi, né? Um episódio dessa merda aí, parei. Eu não vi. É isso, e foi renovada, né? Vai ter mais versões. Uhum. Olha aí. E Casal Perfeito tem um assassino pra você descobrir, né? Não é gente que cai bate de cabeça. Exato, e tem um morto também. Um morto muito louco. Peraí. É isso. Um morto. E enquanto vocês estavam falando aí de White Lotus, né, menina? A AMC renovou aí as Bruxas de Mayfair com a terceira temporada, né? Porra, chegou na terceira. Alguém vê isso aí. Da Dario bombando, né, menino? Da Dario, irmão dela que deve ver. É, da Dario que é de White Lotus, né? Poderosíssima da Dario, tá? Então, renovada aí pra terceira temporada. Tá. Já teve crossover com coisa? Ainda não. Pode ser que tenha na terceira, entrevista com o Vampiro tá naquele timing bem Netflix também, né? Que eu vi as pessoas se rasgando e nunca mais nada da série. É, eles vão começar a gravar a terceira temporada, né? É, às vezes eu vejo uns edits que aparecem no Twitter, os gay. Gay. Ah, menino, mas saindo do White Lotus aí, né, voltando pro continente, vamos dar uma pequena passada, né, no Nordeste brasileiro, né, nos anos 30 ali, pra falar da nova produção original, nacional, do Disney Plus / Star, né, que é Maria... Né? No caso seria Dentadura e o Cangaço, né? Olha aí. Só pra quem tem sangue de Maria Bonita. Série estrelada aí por Isis Valverde, né? E Marco Danini. Porque mesmo que Marco Nanini não estivesse, o espírito de Marco Nanini estava ali presente o tempo todo. E o Júlio Andrade, né, que também tá em Vale Tudo, né, a gente também tem a Tainá Duarte, que se eu não me engano tá no Cangaço Novo, se eu não me engano a Tainá Duarte tá. É, atriz especializada, né, em série de Cangaço. Em série de aqui, tô conferindo, acabei de conferir, realmente, ela tá em Cangaço Novo. Olha aí. Especialista em Cangaço. É o Cangas. E é uma série que se propõe, né, menino, a acompanhar esse universo do cangaço aí que a gente teve no Brasil nos anos ali, a partir dos anos 30, só que pela visão de Mary Pretty, né, dessa vez, mostrando ali como é ser pela uma visão mulher. Da santa, né, santinha. É, a visão da dentadura, né, do Fred Mercury que a Isis Valverde usa, né? Nossa, que nojeira, meu Deus. Porra, galera, eu acho que a primeira crítica que eu já tenho essa série é que eu não consigo entender o que Isis fala. Que isso? Ainda bem que eu vejo legendado, né, amigo? Ah, amigo, eu vejo tudo legendado também. Eu também. Os brasileiros. É, errei, né? Foi um moleque, né? Eu devia ter visto legendado pra entender. Legendado. Mas é muito nojento, nossa. Eu, era até bom porque a legenda me distraía de ficar olhando pra boca dos personagens. Pra boca dela. Ah, nossa, velho, é muito nojento. Só pra esclarecer, pra as pessoas não virem que é imagem, gente, aqui, gente. Os meninos vêm com áudio em português e a legenda também. Não é que eles botam dublado em inglês com a legenda. Não, eles não têm a menor condição disso, gente, pelo amor de Deus. Gente, se fizesse isso até eu xingava eles. Não. Eu vejo qualquer coisa com legenda. Seja produto gringo, produto nacional, eu vejo tudo com legenda. É, eu prefiro também. É. Até porque às vezes, se eu não prestar atenção em alguma coisa que tá sendo dita, eu consigo pegar no, na legenda, né? Sim. E aí, menino, eles querem, eles vão contar essa história do cangaço pela visão da Maria, né? Dentadura, santa, essas coisas. E a gente vai ver uma boa quantidade de tempo, né? Porque quando a gente começa a ver a série, eles estão ali, tipo, no finalzinho do cangaço, né? O Lampião tá nessa última batalha, e aí a gente volta no tempo pra acompanhar um pouco desse movimento ali e como as coisas eram divididas, né, do apoio que eles tinham de boa parte da comunidade dos sertanejos, mas que tinha essa polícia ali no pé deles. É o Nicolas Siri que é o polícia, menino, que eles ficam procurando? É o Nicolas Siri, não parece? É o Nicolas Siri. Eu não sei o nome dessas pessoas, não. Eu só sei o nome deles envolvidos. Eu também. Mas é. E aí, menino? Um beijo pro grande Nicola, né? Não sei. Um beijo aí, Nicola. Assim, vale dizer que os episódios são super curtos, né? São episódios de 35 minutos no máximo. Mas. Que demora duas horas. Porém, contudo, entretanto, eu não sou o nicho da série. Então, pra mim, foi muito difícil terminar este primeiro episódio. Mas você viu New Cangaço, não viu? Eu gosto de Cangaço Novo. É o pior que eu gosto de Cangaço Novo. Né? Você foi preconceituoso com esse João Verde. Olha aí. Né? E aí depois, até no final do primeiro episódio, tem aquele... Nessa temporada, né? Em Cangaço Velho. E aí várias coisas acontecem, né? Da mulher engravidar, do Santinho engravidar, ter o filho, não sei o quê. Gente, deixa eu te falar que toda vez que Lampião chama ela de santa, eu imagino um viadão falando assim, ai, santa. Eu já achei que era Maria Santa de coisa. Também, de Renascer. Renascer? Eu achei que era Pantanal. De Renascer. Eu também já ficava pensando. Duda Santos aparecer em espírito pra Isis Valverde. E aí, menina, acabou não me pegando, de verdade. Vi o primeiro... Agradecer a todos. Achei muito bem feita, que fique registrado aqui. É uma série muito bem feita. É uma série muito bonita visualmente. Ela é muito bem filmada, muito bem fotografada. Mas que realmente não me apetece, assim. Mas eu sei que a Amanda assistiu tudo pra poder ver a chegada de Comandante Marcela, né? Porra, meu irmão. Comandante Marcela, pô, ela é sempre arrasa. Mas assim, foi uma grata surpresa, inclusive, ter Comandante Marcela nessa série. É, porque eu descobri que ela canta pra caralho. Mas, gente, ela é cantora lá na Lagarim. Ela faz o musical da Elis Regina, não é? Ah, que bom. Da Elis Regina? Se bem que... Eu conheço uma pessoa que já viu um musical da Elis Regina. Vou até perguntar se ela tá. É com ela, gente. Eu vi a entrevista dela no Sem Censura. Ah, é porque o filme é com a Andrea Horta, né? Por isso. Bom, enfim. Eu gostei da série. Eu gosto muito de coisas, primeiro, né? Baseada em fatos reais. É, parte da história do Brasil. Então, acho que também é válido a gente, sei lá, passar o olho. Realmente era Vargas ali, primeira ditadura do Brasil e tal. É uma parada que, pra mim, é interessante ver coisas assim, porque, sinceramente, não vou buscar estudar esse momento do Brasil. Então, o que o audiovisual puder me ajudando aí, pra poder conhecer um pouco mais desse momento, eu vou estar vendo. Então, foi bem legal, mas, assim, é muito violento. Achei, assim, Game of Thrones violento. Tá, tem cenas assim de cortar a língua, cortar pescoço, enforcar, umas paradas assim, cenas de estupro. Mas, primeiro, bate palma que não tem nada expositivo. Tipo, aquela cena que você sabe que a menina foi estuprada, sabe? Uhum. Mas você tem toda uma tensão até aquilo acontecer, mas você não tem a cena em si. Então, é, que completamente não precisa de uma cena dessa, né? Uma, enfim. É, até quando eles invadem lá a venda, né? Fica tudo... É, exato. Você tudo tem toda aquela tensão. Você sabe que o cara... Você sabe que o cara vai estuprar a menina e você fica na merda por causa disso. É, não tem a cena em si. É igual essas cenas de morte também. São cenas de morte super violentas, mas é tudo muito bem insinuado. Que você consegue ver na sua cabeça o que aconteceu sem ver a cena. Então eu achei isso muito maneiro, porque te dá toda a sensação suficiente para te envolver na cena sem te dar a cena, né, propriamente dita. Então isso foi muito legal. É, não conhecia essa história, a história dela. É, desculpa aí, galera. Achava que eu deveria conhecer. Santa, né? É, pois é. E foi bacana também te conhecer. E por ser curta, né? Foi melhor ainda. Eu vi numa tarde, peguei o sábado, assim, tirei final de tarde, vi a ainda série. Não tinha recomeçado batente, né, amigo? Pois é. Saudades. Ai, mas... Bichinha, né, cara? Mas assim, eu gostei bastante. Como você falou, ela é muito bonita, muito bem produzida. Fotografia muito show. Os atores todos muito bons. É muito difícil de ver certas coisas, porque você tá ali vendo uma sociedade independente. Ali, esses caras, eles tinham leis que você vai ser contra, obviamente. Então você quer ficar do lado deles, mas eles são tão cruéis quanto quem persegue eles, sabe? Só que a forma que eles encontraram para sobreviver me lembrou um pouco, guardadas as devidas proporções, obviamente, a história dos caras lá do voo que caiu no Chile, né? Que, enfim, que é da Sociedade da Neve. Eles criam uma sociedade ali de forma que eles consigam sobreviver àquele momento com leis que cabem para aquele momento. E no cangaço era a mesma coisa. Então muita coisa você vai ver ali, você não vai concordar e você vai ficar com ódio, vai ficar com raiva, mas você entende que fazia parte daquele momento, como Maria Bonita entendeu muita coisa e não aceitou muita coisa também, enfrentou muito o marido dela e todos os outros machos que tinham lá naquele grupo. Então é bem interessante para quem gosta assim, né, de história, enfim, acho que vai ser uma boa pedida. Eu recomendo bastante, mas principalmente porque não é longo, gente. É, eu levo muito isso em consideração, porque eu acho que se fosse uma série de 6 episódios de 1 hora, eu não aguentaria, não, sinceramente. Então, sendo episódios curtinhos, assim, não tem barriga nenhuma, tudo vai acontecendo até a morte deles. Claro que tem barriga, gente. As mulheres grávidas logo comem. É, porra, isso aí, a primeira coisa que eu me perguntei, como que esse povo conseguia transar nesse lugar com esses dentes todo podre? Eu acho que seria um pouco hipócrita, principalmente Maria Bonita, né? Que tava reclamando, não engravida. Foi a primeira que transou lá sem camisinha. Obrigado. A Rihanna do cangaço, né, amiga? A primeira coisa que ela fala para as meninas: não tem nada pior do que mulher com barriga. Tem que ficar carregando criança por aí. Corta a cena, ela tá grávida. Olha que ódio. Falei, porra. Porque ela achava que ela era seca, né? Que ela falava aqui, nasci seca. Sei que tem piaba aqui, não. Árvore seca, né? Aí ficou lá dando no pelo, se fudeu. Se fudeu, exatamente. Não sabe fazer uma tabelinha no cangaço. Foi transar com os cangaceirinhos, fudeu. Pois é. Eu amo muito. Mas então, aprovada então, né, senhora? Aprovada, por mim, super aprovada. Com essa ressalva de ser curtinha. Então, quem puder conferir, confira. Você diria que foi a melhor do ano aí de adolescência? Quê? Não. Aí, que aqui a gente tem que eleger os melhores do ano. É, porra. Aí tem White Lotus. Quê? Eu amo. Aí não tem como, né? Não, gente... Como é que é? Estúdio? Como é que era aquela da Apple? Tipo? Ah, é. Da Estúdio. Da Estúdio. Que, aliás, maravilhoso o terceiro episódio. Puta que pariu. Não vi ainda. Eu amei a discussão que teve no grupo do Logato, que Marcela descobriu hoje que série PNC não é só série de detetive no frio, né? Que? Ele falou, gente, não existe mais série PNC hoje em dia. Aí ficou o povo revoltado, como assim, garoto? Aí, Marcelo, o que é PNC pra você? Aí, né, mandei o final do texto, PNC for dando sal ali. Nossa, não fazia ideia que era isso. Ué, gente. Ai, galera. Ele achou que PNC era só The Killing, Mary of Easttown. Inclusive, denunciei que Léo também é PNC por compartilhar um próprio texto. Lógico, eu respondi a mim mesmo. Amo. É isso. Icônico apenas, né, que eu posso dizer. Leonardo, o maioral. Eu faria o mesmo. Se não fosse PNC, não tava vendo White Lotus, né? Uhum. Porém, não sou PNC a ponto de falar do tema da temporada. Qual seria o tema dessa temporada se você fosse PNC? Ah, pra mim ia ser punheta frustrada, né? Porque a gente foi esperando o gozo vir e não vem. Se você fosse PNC, é muito bom. Ai, ai, que beleza. Então, menino, seguindo aqui, tocando esse barco maravilhoso, vamos sair do Nordeste do Brasil, né, para o Centro-Oeste. Para o Centro-Oeste dos Estados Unidos, né? Porque vamos falar aí de The Bondsman, Caçador de Demônios. Olha. Que ótimo. Nova que série ótimo, de nada, Kevin... Ben. O né? Supernatural que você pediu. Eu não pedi. Aliás, nem falamos, né, menino? Que primeiros anúncios aí da CCXP 2025, né? Que vai ter uma comemoração de 20 anos de Supernatural no Brasil, né? Com as presenças de Misha Collins, a Catherine Newton, que eu nem sabia que ela tinha feito Supernatural, e o homem que fazia o pai dos Winchester lá, né? E mais uma galera aí, Anonymous. E o Kevin Bacon. A Catherine era a mãe deles, não era? Amiga, não sei. Você que assistiu até a 40ª temporada. Eu achei até a 9ª temporada mesmo. Eu tenho esse traço de personalidade falho mesmo. Eu vou procurar aqui. Eu acho que ela era a mãe deles. Eu amo que Misha Collins se oferece uma coxinha, ele tá no Brasil, né? Ah, qualquer coisa, né, menino? Ele chamou e vem. Um biscoito, uma coisa. Uhum. Não, e Kevin Bacon ali também? Ou não? Tem que vir, né? Misha Collins deve pegar tanto viado do Brasil. Não tem viado pra ele no Brasil, né? Eu amo. E assim, o legal de Caçador de Demônios, né, é que ela também é uma série de 30 minutos. Graças a Deus. Ela também é uma série de 30 minutos, aonde a gente tem aí o Kevin Bacon, né, que é o Hub. Ele é um caçador de recompensas mesmo, né? E enquanto ele tá lá fazendo uma das suas caçadas, ele é assassinado. E aí ele volta à vida. Né, ele volta à vida e a gente descobre que, na verdade, ele foi trazido de volta à vida pelo próprio Diabo, o Mochila de Criança, o Pé Preto, né? É, mas a gente descobre isso depois de várias cenas do Kevin Bacon soltando fumaça pelo pescoço e achando maravilhoso que ele tá vivo. Uhum. Porque ele colou com fita crepe, né, depois do pescoço. É, e ele em nenhum momento pensou, nossa, mas o que será que rolou? Ele só foi seguindo a vida, amigo. Ele só seguiu o fluxo. Ah, que fé. Né? E aí, menino, ele descobriu que, na verdade, ele vai continuar sendo um bondsman, né? Só que agora, em vez de levar as pessoas pra cadeia, ele vai mandar os demônios de volta pro inferno. Nossa, eu odiei a cena dos demônios. Uhum. Ah, me deu um nervoso. Até porque o primeiro demônio é o padre, né? Pastor. Nossa, eu fiquei chateada. Eu ficava, ai, gente, eu não quero ver isso, não quero que ele fique me dando susto na televisão. Aí fiquei olhando pro canto, sabe, da tela. Ai, que ódio. E aí ele mora com a mãe, né? A mãe dele é tipo a companion dele. Ela é maravilhosa, a mãe dele. Sim. Ela indo caçar o demônio com ele no segundo episódio, gente. É apenas tudo na minha carreira. Tu viu o segundo? Eu vi, e eu vou terminar de assistir ela, gente, vou assistir ela toda. Você é muito hominho mesmo, né? É muito hominho, eu gosto dessa série Witcher, esse daí do... Essa faceta hétero do Sasser, olha. Fórmula 1, ai, gente, não aguento esse meu amigo hétero. Eu vou assistir ela toda, não vou assistir só dois, não vou assistir ela toda, assim que eu tiver a oportunidade. Agora sim, o que eu devo realmente elogiar dessa série, que o Dono já adiantou aí, é que Kevin Bacon, né... Com seus 66 anos, tá assim, né, em sua melhor forma. Sim. Gente, ele não parece que ele tem 66 anos. Não. Ele tem 66? Uhum. Pra um homem branco, ele tá incrível. Porque um homem branco de 66 parece. Anos parece que tem 95. Se ele me quisesse, eu ia na hora. Porque... ah, eu ia ele também. Não, ele não parece real que tem 66 anos, né? Mas assim, se a gente for pensar, é uma série que não exige muito dele, pelo menos por enquanto, de físico, assim, né? Que é mais tiro, essas coisas, não tem porrada. Mas ele tá super bem, super bem. E eu gostei desse tom cômico da série, né? Eu gostei. Cômicozinho. É. Eu gostei. E aí tem o plot que ele tem a relação com a ex-esposa, né? Com o filho. Com o filho que, inclusive, foi o jovem Richard, na série do Richard. Vale. E também foi o Will Robinson, naquela série nova da Netflix do Perdidos no Espaço. Uhum. O Will Robinson também com lá. Com o Parque Posey. Com o Parque Posey. Parque Posey voltando. Sempre nas nossas conversas. O ano da Parque Posey. Eu não achei ruim, não, essa série. De verdade, eu gostei. Assim, eu gostei, né? Gostei, é muito forte. Eu achei legal, eu só realmente não achei que... É o contrário do cangaço, eu achei que eu não sou o público mesmo. É, é tipo Supernatural. Eu via muito Supernatural antigamente, porque o Cristiano gostava muito de Supernatural, então eu via junto com ele. Assim, eu vi várias temporadas assim, por osmose. Mas porque tava passando na TV. Não me incomodava, mas também não me instigava a ver. E essa série o Zanon lançou essa fake news aí de que eu tinha visto Supernatural e eu nunca vi Supernatural na minha vida. Nossa, eu jurava que tinha visto. Mas deveria que você gostou dessa série. Nunca vi Supernatural na minha vida. E aí. Pra mim, cara, Supernatural, eles fazem piada de peido, essas coisas. E o que, que você tá querendo dizer com isso, Zanon? É série de macho. Mas pelo que eu lembro, essa série é um eterno, o mundo está acabando, nós temos que salvar o mundo. Menina, aí ele salva o mundo no final da temporada, aí não... Aí todo mundo diz que até a quinta temporada, série excelente, incrível, maravilhosa, não, que era pra ter acabado na quinta temporada, e aí depois... Até a sexta temporada, eu lembro que era boa, que tinha todo um rolê de que o Sam era o receptáculo do demônio e o Jim era o receptáculo do Anjo Miguel, né? E aí ia todo esse negócio aí depois desanda esse plot e aí fica uma bosta. E aí toda temporada, cada final de temporada eu morria e voltava do inferno. Mas não tinha nenhuma punhetinha dos irmãos, né? Era CW, amiga, não pode. Aí é foda. Era CW. Mas eu me diverti bastante, vou terminar, com certeza. Né? Vai ser naquele esquema. Passos de formiga sem vontade, mas vou terminar. Você acabar todas as séries do mundo, como diz a Amanda. Sim. Porque eu me diverti. E 30 minutos me pega muito, assim. 30 minutos de série me pega muito. Porra, acho... é muito foda. E essa semana a gente veio numa sequência de séries de 30 minutos, né? Que Maria o Cangaço, 30 minutos. Graças a Deus. O Caçador de Demônios, 30 minutos. E Dying for Sex também tem 30 minutos. Olha aí. Né? Mas eu vi 3 episódios. Caraca. Essa eu terminei. Gente. Eu fui longe. Essa eu nem me atrevi a ver o piloto. Ah, eu gostei muito, mas só vi o primeiro por tempo mesmo. Mas eu quero ver. Mesmo vocês falando de espalhar tudo, eu adorei. Quando acabar todas as séries do mundo, você vê, né? Também temos a atriz especializada em personagens com câncer, né? Michelle Williams, aí. Olha aí. Desde Dawson. Eu vi essa série toda no mesmo dia, né? E é engraçado que, diferente do Leozio, que gostou do primeiro episódio, eu não gostei do primeiro episódio. Eu achei meio meh o primeiro episódio. Eu gostei mais do segundo do que do primeiro. Exato. E aí ela foi me cativando, e aí eu comecei... Assim, eu tenho que dizer... que a personagem da Michelle Williams, né? Porque isso é baseado numa história real, né? Num podcast. Ah, é? No podcast. Eu sabia, mas eu sabia que era real. Que é uma história real, né? Que era Molly e alguma coisa lá também, a menina. E aí no elenco a gente tem Rob Delaney, né? Nojentíssimo. Nossa, que nojento. Nojento. Tem o Jay Duplass também, né? Que borracha fraca do caralho. E tem pra mim pra mim, que é a melhor personagem da série, de longe, que é a personagem da Jenny Slate, né? Que é a amiga icônica. Dela. Icônica. Que, assim, essa personagem ela vai tendo um crescente durante a temporada que, cara, não tem como você não se emocionar com ela, assim, sabe? Real. Mas pra dar o contexto, né, menino? Da Inforsex, a gente tem a Molly, que tá passando por problemas no relacionamento, né? Ela tá meio perdida ali, porque ela quer transar, quer mamar uma rola. E o marido dela não está disposto a dar essa rola pra ela mamar. Então eles estão fazendo terapia de casais há algum tempo. E eles descobrem que o câncer dela voltou. Ela já tinha tido câncer, estava há 2 anos em remissão, e o câncer dela volta. Só que dessa vez o câncer está em estágio 4, né? Então não tem cura, são só cuidados paliativos e esperar sua hora vir. E aí ela meio que surta com tudo isso, se ela vai ficar nessa vidinha de merda dela lá com esse marido controlador, borracha fraca, broxa, ou se ela vai... né, sucumbir aos desejos, sua carne, a sua vontade, que ela tem vontade de gozar muito, então... É que ela fala que ela nunca teve um orgasmo com outra pessoa, né? Exatamente. E a partir daí ela vai ter todo esse processo de descobrimento da sua própria sexualidade, se entender como um ser sexual, só que a gente vai também descobrindo algumas coisas bem pesadas que rolaram na vida dela, né, ao longo dos episódios. Que a gente descobre que ela foi abusada sexualmente por um namorado da mãe. E por isso ela tem essa relação super complicada com o sexo, né? E isso gerou um relacionamento conturbado com a mãe também, que aparece em algum momento da série. E quem tá ali pra apoiar ela nesse momento é a personagem da Jenny Slate, né? Que é a melhor amiga dela. E que toma as rédeas de ser essa cuidadora, essa protetora da melhor amiga. E, obviamente, você cuidar de uma pessoa que tá num processo de câncer terminal não vai ser a tarefa das mais fáceis, né? E como isso influencia na vida dela, nos relacionamentos dessa amiga. E também a Michelle Williams começa a ter esse relacionamento meio bizarro com o Robert Delaney, né? Que é uma coisa meio masoquista, né? Dela dar as ordens, ele obedecer. Ele gosta de levar chute no saco, de ser humilhado. Meu Deus. Então... assim, a partir do episódio 4, eu tava realmente muito envolvido. O episódio 4 é bem divertido, que é todo esse focado no 50 tons de cinza, né? Como eu falei pros meninos. E depois toda essa construção dela se entendendo, do câncer evoluindo, obviamente, né? Até o episódio derradeiro, episódio 8. Que é uma minissérie, então no final ela morre. É isso, gente, conto pra vocês, né? Mas é uma trajetória muito bonita e foi uma série que apesar dela me causar certa estranheza, né, principalmente nesse começo, eu acabei gostando bastante, muito mais por causa da personagem da Jenny Slate. Eu acho que a personagem da Michelle Williams, ela tem bons momentos, você entende o que ela tá passando, mas no meu caso, eu não consegui, assim, ficar muito sempre a favor dela. Porque eu acho que em alguns momentos ela é um pouco egoísta, né? Ela é um pouco... eu entendo a dor que ela tá passando, né? Tem, acho que no episódio 6 ou 7, que é o episódio de Natal e Ano Novo, ela tá internada no hospital, e aí vai ter a virada do Ano Novo, a Jenny Slate compra vestidos pra elas poderem passar o Ano Novo juntas e tal, e ela decide se dar alta do hospital pra ir transar com o cara num carro, sabe? Ah, quem nunca, né? E aí... tipo, a Jenny Slate tenta explicar pra ela, fala, cara, larguei tudo, abri mão de tudo. Ela, inclusive, é demitida do emprego, né, que ela é atriz, é demitida do emprego, pede o relacionamento, tudo por causa, pra apoiar essa amiga, né? E a amiga acaba tendo essa coisa, tipo assim, cara, minha vida tá acabando, então vou fazer tudo que eu quiser e não vou me importar necessariamente com as consequências pras pessoas ali. Então, isso é muito... me pegou muito assim, mas eu achei uma série bem boa e 30 minutos, né, de episódios, né? É bem... uma série bem honesta. É, uma série bem honesta. Assim, acho que o Léo vai gostar de acompanhar. Eu acho que, assim, eu vi os 3 primeiros episódios, foi... o Sassi falou, o piloto, ele é estranho, é muito esquisito pela apresentação de tudo. Eu achei bem... sei lá... é meio que tudo muito jogado, é muita informação que vão jogando, assim, você vai reagindo junto com ela, as coisas que estão acontecendo ali naquele momento. E eu vi 3 episódios, nesses 3 episódios eu não me importei muito com ninguém, essa é a verdade. Nem com ela, nem com a amiga, nem o marido dela, então, nossa, queria que ele morresse Logo. Não ficou emocionada pela cena dele chorando durante o boquete? Puta. Ai, que é verdade. Mano, né? Aí, essa hora eu fiquei com pena dela pra caralho. Eu falei, gente, isso é realmente o fim da vida. Você tá pagando um boquete pro cara, o cara começar a chorar. Uhum. Porra, é o fim da vida mesmo. Mas, sabe quem aparece nessa série? O menino lá que era o namorado do Connor em How to Get Away with Murder, que tá até na série do How to Die Alone, né? Que é o melhor amigo da Belinda, lá do How to Die Alone. Sim. Ele aparece aqui na série como um cara que gosta de ser humilhado pela mulher, né? Então ele fica no relacionamento com a Michelle Williams e o sonho dele é que ela dê um mijão nele. Né? Aí, menino, ela tá fazendo a quimioterapia com a mãe, com a tia, todo mundo lá. E esse homem chega na sala da quimioterapia vestido de cachorro. E ele fica latindo e lambendo as pessoas. É muito engraçado. Cara, eu acho que esse tipo de coisa é um tipo de coisa que não me pega. E acho que é isso que não me conectou com a série. Primeiro que, assim, essa barra de vida de, né, porra, você descobrir que você vai morrer e bababá, tem um monte de coisa que você pode explorar em cima. Big C fez, sei lá, 500 temporadas em cima desse tema. Sexo foi uma coisa assim que, pra mim, não fez o menor sentido. Mesmo a gente depois descobrindo que ela, né, pelo que ela sofreu, ela tinha todos esses problemas e tal, mas, cara, tem um episódio que você passa. Ela passa um episódio inteiro se masturbando com a porra. Ah, é o episódio 2, é uma vergonha. Gente, é assim. Aí tu fala, caralho, velho. Tipo, tu descobre que tu vai morrer. Tu pega um quarto de hotel e você passa um dia inteiro se masturbando. E, tipo, pega um quarto de hotel de $1,000 pra poder ressar a xereca no porra, sabe? Tipo, aí meio que eu falei. Aí depois tem um encontro que é uma humilhação com um garoto muito novinho que fica o tempo todo mandando ela. Como é que ele fala? Aperta meu saco. Aperta meu saco, e aí ela não sabia como que ela queria. Aliás, eu faria muito aquele jovem lá. Sim, sim, um jovenzinho todo delicadinho. Apertaria, com todo prazer. Sim, só que ela apertava e ele falava. Aperta no saco, mais. Aperta, e ela tá, mas o que aperta, o que ele quer, eu não sei. E aí uma hora ele solta pra ela que assim, eu saio com mulher velha porque eu pergunto, elas me falam o que, que elas querem e eu faço. Exatamente. Não quero explorar, e aí ela manda ele embora. E porra, e o plot do vizinho, que fica se masturbando, porra, esse aí... foi de cair o cu da bunda. Então, por mais que tivesse cenas muito engraçadas dela com a amiga, que realmente a amiga é muito engraçada, e eu pô, pensasse assim, pô, isso deve render, não assim... Na terceira, é o que ela dá o chute no saco dele e quebra a bacia? Sim, meu Deus. Socorro, ele fica... Ela, cara, que vontade agora de dar um chute no seu saco. Ele, vai, dá um chute no meu saco. Ela, quê? Aí ele, vai, dá um chute no meu saco. Caralho, ela vai dar um chute no saco dele. Ela cai no chão e quebra a bacia, porque o câncer, o tumor dela é na bacia. E ela quebra a bacia. Cara, que ódio. Enfim. Eles se apaixonam, né, amiga? Eles se apaixonam? Uhum. Que bom. Eles se apaixonam. Pois é, então, acho que pra quem gosta, pra quem acha esse tema sexual... que vale investir nesse tema, vai fundo, que eu acho que vai gostar. Mas eu, pra mim, assim, ficou... Vai pros anais dos... Quando eu terminar todas as séries, talvez eu volte nessa aí pra ver. Agora eu vou tocar pro outro. É isso. Eu não tava esperando essa bizarrice toda, não, assim. Porque o primeiro, ele me pega muito dessa relação delas duas, né? Tipo, quando ela conta, né, ali perto da loja de conveniência que... Que, né, tá pela bola 7 em bom português. E a amiga começa a chorar, e aí elas começam. Depois chega o cara reclamando. Eu senti um humor, né? Por mais que a série seja um tema muito triste, um humor sutil, assim, sabe? Tipo, vamos pegar graça às coisas. Eu achei que ela, pra além disso do sexo, ela ia, tipo, procurar viver experiências que ela não teve e tal. E aí eu vi que é mijada se o chute no saco apertando, não sei o que, me dá uma desanimada já, porque não era isso que eu tava esperando na série. Não, ela acaba só realmente... O Dying for Sex é realmente levado ao pé da letra. Entendi. Porque é só... Porque, assim, eu gosto muito de Michelle, né? Eu acho ela uma atriz bem boa, assim. Só que Michelle é muito triste, né, de fato. Ela só faz coisa triste. Eu lembro daquele filme que ela fez com o Ryan Gosling, pavoroso, todo mundo ama Blue Valentine. Ah, é, que os cinemas vendiam como um grande filme de Dia dos Namorados, né? E o filme mais triste do mundo. E era só depressão. E aí ela pega essa vibe e eu falo assim, ah, eu queria ver ela fazer uma coisa mais leve. Eu tinha sentido essa vibe do primeiro, sabe? Eu falei, ah, é uma série que eu não pedi, mas que eu vou gostar, né? Tipo, assim, é mais leve pelo fato de que ela só fica pensando em sexo e em dominar os homens, né? É, mas eu não queria que fosse leve, tipo, pastelão, dela quebrar a bacia transando. Tem quando o Robert Delaney vai no quarto do hotel pra eles transarem, e aí o enfermeiro fala, não pode transar aqui. E aí eles estão sempre transando quando o enfermeiro entra, né? Tem esses momentos, assim. É American Pie dos... Uhum. É uma mistura de Big Spear com American Pie. É American Pie do câncer. Não, é American Pie do câncer terminal? Exatamente. É American Pie, ninguém mijava na boca de ninguém, não. Ah, porque não continuou, amigo. Porque se fosse hoje em dia, eu tava mijando. Ah, é. Ainda tem isso aqui. Depois que ela volta pra casa, né? No dia que o menino tá vestido de cachorro. Aí ele deita de cachorro dentro da banheira. Aí ele fala assim, pô, você podia dar aquela mijadinha em mim, né? Aí ela começa a mijar nele. Aí a mãe dela abre a porta, entra, vê ele mijando. Ela mijando. Aí fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Não sei o quê. E aí a mãe dela fala assim, porque você sabia que ela tava fazendo radioterapia? E aí ele fala assim... Mas você mijou na minha boca? Ai, será que eu vou pegar alguma coisa? Porque você mijou na minha boca? Um mijo radioativo. E aí eu falei assim, meu Deus do céu. Menino, mas você falou aí do homem vestido de cachorro? O Darlan me mandou um vídeo, que eu não sei se vocês tiveram prazer de ver, que é da mulher que tem o marido Terian, né? Que ele se veste de cachorro e ela fica fazendo ovo com uísque amassado pra ele. Meu Deus do céu. E aí ele tá lá deitado com a máscara de cachorro no chão, engatinhando. Infelizmente eu vi. Bicho, aqui. Eu mandei pra ele assim, eu falei, mais doida que ele é ela, né? Porque ele tá aí, beleza, deitado, querendo ser whisky, mas ela tá se submetendo a isso. Exatamente. Mas o episódio 8, né, que é o último, que é o falecimento de Michelle Williams, é muito bonito. Muito bonito, muito bonito. Ah, muito bonito. Chorei, confesso. Ah, eu chorei. Você chora vendo Michelle Williams morrendo, né? Toda vez que eu vejo ela morrer em Dawson, eu me estraçalho. Ah, foi muito triste mesmo. Nossa, não gosto nem de lembrar. A pobre, né? Pare de morrer. Ela morrendo, né? A gente vê o vídeo que ela fez pra filha dela. Sim. Exato. Uhum. Exatamente. Mas sabe o que não morre, menino? Okay. Sabe no final. O que não morre no final? Uma coceira na cabeça. Que ódio. Graças a Deus, Deus me livrou desse piolho. Quem tá com você não dorme, Amanda. Opa. A coceira na cabeça não acaba jamais. Que é Control Freak, né? Maníaco por Controle, filme aí do Hulu, né? Que tá disponível no Disney Plus. Protagonizado pela gloriosa Kelly Marie Tran, né? Do Star Wars, aí da última remessa do Star Wars, né? Era amiga do Finn. Rose, exatamente, Rose. Saudade, Rose. E aí, menino, né? Esse filme, assim, é uma experiência sensorial, né? Eu posso dizer. Porque essa moça, né? Kelly Marie, ela é Valerie, né? E ela é coach. Ela é coach. O quê? Ela é coach. Coach. Entendi. Ela fala como você vai romper, vencer a vida e tal, não sei o quê. Mas ela tem essa coisa dessa coceira na cabeça o tempo inteiro, né? Ai, tá sempre coçando a cabeça. É a Raquel Brito do... Exato! Uma coçava o chibio e a outra coça a cabeça. Uhum. E aí ela tem essa coisa dessa coceira que a gente... Não sabe por que ela se coça, mas que só vai piorando ao longo do filme, né? E ela vai ficando meio sem controle, assim. E ela tá pra lançar sua turnê mundial, né? Sua World Tour, assim como Jennifer Lopez. E ela é muito controladora, ela namora com um twin, ela é casada com um twin, que o sonho dele é ter um filho, né? E ela toma anticoncepcional e não conta pra ele. Amo. E assim, menino, essa mulher vai coçando essa porra dessa cabeça, esse filme inteiro. Ela coça essa cabeça com uma serra de esmirilhar. Exatamente, até sair um pedaço da cabeça dela. Só que aí a gente vai conhecer... Ela tem uma história trágica, né? Que a mãe morreu, se suicidou-se a si própria. E o pai passou por um momento difícil na vida e virou monge. Só que, na verdade, o pai dela é truqueiro pra caralho, né? Monge boa nenhuma. Budismo. Só que ele não é. É o monge Margot Lotus que treinou a menina. E aí a gente descobre que ele, quando ele lutava no Vietnã, né? Assim como a música do Engenheiros do Hawaii, o que que acontece? Ele fez um pacto com o Deabo. E o Deabo... Meu filho faça um pacto comigo. Ia estar ali infernizando, né? Quanto mais eles sofressem, mais o Deabo ia ficar tranquilinho, de boa, suave, né? E aí, o Deabo tava na mãe dela, por isso que a mãe dela se matou-se. E agora o Deabo tá nela. E aí, ele que faz ela ficar coçando essa cabeça o tempo inteiro. E aí, ela fica vendo tendo um sonho com as baratas, com as moscas, com os negócios. E assim, é um negócio que não faz o menor sentido, não tem pé nem cabeça. E eles também, depois que eles jogam esse lore de que tem essa maldição sobre a família, amigo, eles largam um foda-se num nível que, assim, não tem um motivo. E o pior, não tem uma cura, não tem uma solução. Então essa mulher, viado, ela corta a própria mão dela com uma serra elétrica. Por quê? Pra não coçar mais a cabeça, a mão na cabeça. Mas ela corta uma mão, mas a outra mão ela tá livre pra poder coçar. Mas, né? quando ela ia cortar a outra mão, o diabo não deixou, né? Porque o diabo materializa também. Mãe, né? Não, essa mulher ela faz uns negócios lá que ela é meio pereirão. Aí ela faz uns negócios que ela se prende durante a noite pra não coçar a cabeça, só que aí o espírito corta, pega uma tesoura e corta o negócio. Uma desgraceira! Meu Deus. O espírito parece um alien, né? Parece um alien. Uma coisa que eu não entendi. Ela coçar a cabeça implica no quê? Ela coça a cabeça como se ela tivesse... porque como ela é a control freak, que ela quer controlar tudo, né? E aí ela é meio que tipo um tique nervoso de coçar a cabeça. Uhum. E aí esse negócio vai se agravando pra ela fazer um buraco. Nervoso. Na cabeça. E ela faz um buraco, ela enfia o dedo dentro da cabeça. Ela enfia o dedo dentro do buraco da cabeça, do crânio. Não, como é que consegue fazer um buraco no osso com a mão? Isso eu não entendo. Tá. Então, ela descobriu do diabo e continuou se encerrando coisa em vez de procurar um exorcista? É pra igreja, mulher. Ela ficou se amarrando na cama pra não coçar. Toda essa palhaçada. Fica gritando pra ele: sou feliz, porra! Você quer sofrimento, sou feliz pra caralho. Uhum. Tô aqui me coçando felizona. Basicamente isso. Ah, entendi. Então ela só se amarrava porque ela queria parar de se coçar, mas não tinha nada a ver, tipo... Se coçar não evocava nada, né? Não, e aí, o que faz menos sentido é que nessa reta final, quando ela corta a mão dela, ela deixou o marido preso, o marido preso lá no quarto. Aí ele consegue fugir. Aí, menina, essa mulher entra dentro da piscina, porque a mãe dela morreu afogada. Ela entra na piscina, aí o diabo começa a tentar matar ela. E aí, de repente, o diabo vira ela quando era pequena. Aí o marido salva ela de dentro da piscina. Aí quando tira ela de dentro da piscina, ela tá segurando um feto do diabo no corpo da mão dela. Tipo o Voldemort quando tá debaixo do banco no final do Harry Potter. Isso! Era o diabo. E aí depois ela bota o diabo na água e o diabo some. O diabo some. E aí ela fica grávida, tem um filho e a mão dela volta. Colou a mão dela de volta. Gente, Arizona. Que já tava E a mão ficou com todos os movimentos, como se não tivesse acontecido nada. Sendo que ela jogou a mão no lixo. Ela não guardou num recipiente com gelo. Não, ela jogou no lixo. No lixo a mão. No lixo mesmo. Exato. E cauterizou, o cotoco do braço. Uhum. Ela cauterizou, não deixou nem espaço pra religar ligamento, essas coisas assim. Agora o quê? Essa série é prequel de Premonição Novo, né? Que já tem a herdar as dívidas da família aí. Cara, que filme desgraçado. E ele não acaba jamais. Mas ela não se livra do diabo. Se livra no final? Se livra, mas meio que... Se livra, mas não se livra. Que a filha dela vai carregar essa maldição também. Exato. Mas de vez em quando dá uma coceirinha. Vai dar Control Freak 2 agora. Tipo, a mulher pegar um piolho, ela vai ficar maluca achando que é o diabo. Uhum. É, a gente só não viu, né? Mas dá a entender isso que o Zanon falou, que a filha também seguiu a maldição. Ela não matou porra nenhuma. Exato. E é um filme desgraçado. Menino, é uma hora que não passa. Juro, eu falei assim, é um dos piores filmes que eu vi esse ano, porque a gente não passa o tempo. E ele só tem 1h40. É. É a sensação térmica, né? Mas que não acaba jamais esse filme, não acaba jamais. Gente, o pior é que eu amo que o marido dela que quer ter filho, e aquele cara tem cara de tudo, menos de querer ter um filho. Exato. Né? Ele é agente dela, né? É. Mas é um filme todo tatuado, não sei o que, esquisito. Ruim demais, gente. Ruim demais. Ruim demais. Só o que eu tenho a dizer para o Brasil. Então, não, assim, pra fazer o recap do que a gente indica. Amanda indica Maria o Cangaço. Você indica Dying for Sex. E vocês desindicam esse filme. Eu não tô indicando Dying for Sex ainda, não. Eu digo que tem seus ui, você viu tudo? É, mas tudo bem. Mas tem seus momentos. E Caçador de Demônios também você indica. Acho divertido. Acho divertido. Esse ele indica. Acho divertido. Eu tinha indicado da Dying for Sex pelo primeiro e descobri que depois virou uma série de chute no saco mijão, né? Então não sei. É os 50 tons do bom humor, amigo. É 50 tons do bom humor. A que ponto o Brasil chegou? O né? bom humor, a querida quebrando o quadril dela no meio da putaria. E eu não tô indicando nada, gente, porque eu odiei a pauta toda essa semana. E é sobre isso. Ai, que amarga. Amarga, né, menina? Mas então, vamos então sair de controle freak, né? E vamos então pra nova série da Netflix, série de medicina. Né? Quase não tem, né? Então vamos botar mais. A e nova The Pitt, é né? Felizmente, galera, não é The Pitt ainda. Se alguém, mais uma pessoa me indicar The Pitt, eu vou me matar na frente dessa pessoa, porque eu não aguento mais. Menino, vou te falar que eu dei o play em The Pitt, né? Quando o povo começou a falar. E aí eu vi uns 3 minutos, e aí eu falei, eu acho que eu vou deixar pra próxima mesmo. Quando acabar todas as séries, amigo. É. Você é hater de The Pitt? Amiga, eu comecei a ver, não curti, não. Assim, é... Amiga, vamos combinar que 3 minutos você não consegue tirar muita opinião. Não, menino, mas eu anotei, eu comecei a anotar, né, quando eu vi, pra poder fazer os paralelos com as músicas da Pitt, que eu não fiz. Aí eu anotei o seguinte, Noah Wyle fala que todo mundo sempre tenta fechar a emergência, mas é fake news. Mulher vomita no banheiro, colega gostoso lamenta quando o terraço perdeu um paciente veterano de guerra atropelado por um bêbado, tentou reanimar sem sucesso e não deu, né? Tô aproveitando cada segundo antes que isso aqui vire uma tragédia. Noah fala que esse trabalho causa pesadelos, úlceras e tendências suicidas. Então, assim, né? Realmente... Saudável. É uma série que não ficaria bem na sua estante. Olha aí. Ai, menino. Mas é isso. Então, Pulse, não é isso. Né? Vamos falar de Pulse. Vamos falar de Pulse? Pulso, né? Pulse Cat Dolls. O pulso ainda pulsa. Sentir aquilo pulsando, né? A pulsa ainda pulsa, né, mano? O pulso ainda pulsa. E a Pulsei, né? Que morreu esmagado. E Parque Pulsei, né? O ano da Parque Pulsei mesmo. Eu amo Parque Pulsei. Eu amo. Menina, é a primeira série criada por essa moça aí, né, Zoe Ryan. E eu tenho que dizer que uma coisa me assim, isso não faz sentido nenhum, mas na minha cabeça faz. Eu odiei as letras que eles usaram pra botar os créditos da série, dos atores. Olha o rei, você acordou com o pé esquerdo nesse dia que você viu essa série, amigo. Que isso? O pior é que eu assisti 6 episódios, né? Porra, você viu tudo? Não, faltam 4 ainda. Viado, se preserva. E 6 episódios. Eu só assisti 2. Série protagonizada aí por Willa Fitzgerald, né? Gloriosa de Secret Circle também. De Pânico, né? Pânico, Maldição da Casa Usher, né? Também. A nova Meredith Grey. Temos também o A-Tran de The Boys. The Boys. Né? Temos o Jack Bannon. O assassino Bannon, que foi... de Comissária Belda, né? Gostoso. Jack Bannon, que o Colin Wadwood, que é do Flight Attendant. O Jack Bannon, que foi o Alfred da série do Alfred, que teve aí, né? Pennyworth. Né? E Jessica Ruff, aí do nosso A Morte Dá Parabéns 1 e 2, grande hit. Temos também Justinão Machado, né? Que eu pensei que não poderia odiar Justinão Machado, mas... Desgraçada. Porra, chata. É uma miserável essa mulher. E temos Néstor Carbonell, né? Hablando em espanhol. Nossa, tá ruim o bichinho, hein? Hablando em espanhol. Foi bom, né, amigo? Mas a gente se iludiu em Lost. Mas o que tá bom nessa série? Vamos falar a verdade? O gostoso. Ah, mas é aquele gostoso. Ele é um feio gostoso, né? Uhum. E aí, menino, essa série é pra mostrar o dia-a-dia de um hospital ali em Miami, né? Com esses médicos aí super engajados, super informados. Só que o arco dos primeiros episódios se passa num furacão, né? E temos de que dizer que os primeiros minutos da série são num CGI horroroso, um negócio que dói a sua vida. Viado, eu falei, eu me senti jogando um jogo de videogame com cenário, porque assim... Dos ruins, né? Não é só a queda do ônibus na ponte e tal, é tudo que tá rolando nesse começo, é um CGIzão, assim. Eu me senti, tipo, no início do PlayStation 1. Nossa, horroroso. Demais. Nossa, muito ruim. Um CGI muito, muito, muito ruim. E aí a gente começa a ser jogado pra esses personagens, porque a gente não é apresentado a eles, a gente é jogado a esses personagens, né? E que você deve criar algum tipo de empatia por eles, vendo eles sendo ridículos apenas, né? Aí a gente conhece a Dani Sims, né? Que é a personagem da Willa. Dani Sims. Porque vale dizer que essa série é uma grande confusão, que até falamos com os meninos no nosso chat, que é a questão que a gente tá acostumado com Grey's Anatomy, né? Que os attendants têm aquele uniforme azul escuro, as mulheres que fazem as coisas das grávidas, né? Agora usa a roupa pretinha que Jo botou. E os internos têm o azul claro, né? E os enfermeiros verdinho. E aí, pra mim, essa é a realidade. E aí, de repente, você chega nessa caralha desse hospital, que tem um, tá um de azul claro, aí o Néstor Carbonell tá de azul claro também, a Justina tá de verde, o outro médico inglês tá de verde escuro, a menina Patricinha lá, médica Patricinha, Corre Camila, tá sem uniforme, tá só de jaleco, e é isso, e é um grande foda-se. Mas a doutora Cian fala pra você, cresceu vendo Grey's Anatomy, desaprenda tudo que você entendeu. Né? E aí eu fico, gente, não faz sentido nenhum pra mim. Nenhum deles tem especialização nenhum, são todos a moda lá caralha. Isso eu achei estranho, que eles todos fazem cirurgia, mas é tudo, agora manda pro cardio, agora fiz minha parte. Não, e é eles fazem trauma, cirurgia, eles fazem cirurgia no meio da rua, onde for, foda-se. Né? É, eles fazem, foda-se. Onde for, foda-se. Menino, e sabe o que me pegou no, além do CGI do primeiro episódio? O filtro do passado. Aham. Porque depois eles até deu uma desistida. Eu achei que no segundo já dá uma amenizada no filtro. Mas no primeiro é um filtro rosa, assim, uma saturação esquisita. Eu falei, gente, o que é isso? É, depois ele fica um pouco amarelado também. É, mas aí tudo bem. E aí o grande mote... É porque pra representar cada humor dela, né? Que nem o White Lotus. É, como se fosse a aura. Isso. Nossa, vocês estão inventando muito. Né? E aí, o mote dessa série é que Danny, né, tá ali fazendo seu trabalho como residente de terceiro ano do hospital. E a gente tem esse grande chefe aí dos residentes, que ele ainda não é nem médico, né, do hospital, né, Dr. Sander Phillips. E... Ah, ele não é médico, não? Não. Ele é residente também? É tipo o Timmy? Exato. Ah, jurava que ele já era o Danny. Ele é tipo a Bailey, que ele é chefe, né, residente, não é? É, só que ele não é... Não, porque a Bailey é Justina. Não, ele tá falando assim, tipo não. A Bailey no começo de Grey. É. Não, porque ele ainda nem é as coisas, porque tanto que nos flashbacks dos episódios à frente, ele tem umas reuniões, porque ele fala assim, ela fala pra ele assim, você quer ser médico aqui, né? E aí ele fala, você tá tentando ser médico, então ele ainda não é. Pô, mas não é porque ele não trabalha lá? né, um médico que é de outro hospital está tentando ser médico lá, porque não faz sentido ele não ser médico e ele ser chefe dos residentes. É, eu acho esquisito isso. Não, ele não deve, ele não deve ser attendant. Ele deve ser intern. Eu acho que não. Porque até Jo, que tá 45 anos no Seattle Grace, ainda é intern. Não, Jo não é intern, não. Ela não é attendant ainda, não. Não, mas ela é intern porque ela mudou a especialidade. É, porque ela mudou pra... Mas ela é residente, ela não é interna. Mas ele tá todo mundo estudando nessa caralho ainda, a princípio. Né? Mas tem umas hierarquias entre eles, além do doutor, porque tem o britânico que fica humilhando a asiática. É, porque aparentemente os únicos que são médicos é o... E ainda assim, o britânico foi fazer uma cirurgia no episódio e teve que ficar esperando o Nestor Carbonell pra poder fazer a cirurgia, que ele não podia fazer a cirurgia sem o Nestor Carbonell. Realmente, eu achei que eu tinha entendido mesmo sem os jalecos, mas... Não, é muito confuso. É porque a única coisa que realmente tem foco na série é que Danny tá ali fazendo sua residência e ela acusou o Sander de assédio sexual, né? E ele era o chefe dos residentes. Com isso, ele é suspenso e Justina Machado torna ela a chefe das residentes. Aí eu já quero fazer um parêntese, porque isso é uma parada que ela jamais poderia ter feito. Poderia fazer, Gente, é um absurdo. Mas ela não pode fazer várias coisas na série, faz, né? Sim, exatamente. Essa é só a primeira. Não, e a intenção da Justina, pelo menos até onde eu vi o tempo inteiro, é foder a vida da Dani. E é isso. Ela tá obstinada nisso. Ela deve ter achado que o cara é um coitado, né? Que eu não vi mais, né? E a dificuldade é que todo mundo apoia ele contra ela, né? Até onde eu vi, eu também apoiei ele contra ela. Mas ele é um cuzão sem fim. Ele faz gaslight com ela. Ele é uma pessoa horrível. Amiga, será que ela não mereceu? Eu tô zoando. Mas sabe o que me impressionou desse plot? Que a suspensão dele é bem assim. Ó, ele tá suspenso, não vai nem entrar no hospital. E aí vai ser Dani agora. Dá 2 minutos e esse homem tá no hospital e fala assim, menino, tamo precisando. Pode ficar aqui? Tá bom. Mas, menino, deixa eu falar que eu fiquei muito confuso muitas vezes, que eu não sabia se tava no presente, se tava no passado. E amigo, aquele filtro super sutil, você não percebeu a diferença. Poxa. No começo, mas eles te ajudam, amiga, que depois nos episódios depois fica assim. Depois tem as legendas. 10 meses antes, 9 meses antes, 11 meses antes. Ah, eles resolveram fazer depois no segundo episódio só. Isso, depois eles melhoram o filtro e botam as legendinhas. Alguém deve ter falado, esse filtro ficou horroroso. Tira isso, bota a legenda. E aí tem esse plot, né, que a Dani tá tentando se impor enquanto chefe, né, mostrar seu trabalho. E a gente vai acompanhando nos flashbacks como surgiu esse relacionamento, né? Porque no episódio 3, eles estão lá numa cirurgia e tem um clima super estranho, super escroto. E aí ele fala assim, no meio da cirurgia, pra todo mundo ouvir, o hospital inteiro ouvir. Porque você fica falando que eu te assediei, mas você morava comigo, eu dormia na sua casa, a gente transava. E aí ele acaba com a vida dela, ela sai e fica chorando. Que fofo. Ele é horrível. E aí tem o plot de que ela fica ameaçando ele também de contar por que que ele foi transferido do outro hospital. Ah, sim, isso eu vi. Né? E aí no episódio 5, vem uma médica do hospital onde ele trabalhava. Aí a Dani pergunta, e aí ela fala assim, eu te deixei fazer uma pergunta, mas isso não quer dizer que eu ia te dar uma resposta. Aí ela fala pro Xander assim, ah, eu falei com a doutora Costinha e das coisas que você fez lá no seu outro hospital. Aí ele sai falando assim, você não devia confiar na doutora Costinha, porque a doutora Costinha não vale nada. Porque vale dizer que o Xander, além disso, ele é filho da conselheira do hospital. Nepo Baby. Ele é Nepo Baby. A Justina tá do lado dele. Porque a Justina é uma cuzona do caralho. É lógico, ela tá garantindo o emprego dela. O pai dele é alguma coisa, algum secretário de coisa, tanto que quando o hospital fica sem o gerador porque não tem combustível, ele liga pro papai dele mandar os carros com combustível pro hospital. Ele é um cuzão mesmo. Então. E aí, nesse plot todo, a gente ainda tem a irmã da Dani, né? Que é a Harper, que é uma médica cadeirante. E vou abrir um parênteses aqui. Eu acho que você vai calar sua boca. Acho que não. Não vou, amiga. Vou falar. Porque se você tá tentando mostrar o dia a dia desse IR e tal. Inclusive, é uma questão que eles levantam no quinto episódio. Do fato dela ser uma médica cadeirante. Que chega uma menina com o braço quebrado. E aí os pais ficam com receio dela ser atendida pela Harper. Justamente porque ela é cadeirante. Né? Eles ficam com... Inclusive, eles ainda voltam, fazem tipo gaslighting com ela. Que depois que ela resolve o braço da menina... Adoro a série do gaslighting, né? Que ela resolve o braço da menina, o pai da garotinha fala assim, eu me senti muito ofendido aqui nesse hospital por você. Porque eu te respeitei, mas você não me respeitou. Hã? Gente, do nada. O que ela fez com o pai da garota? Hã? É porque a Harper, ela fala que a menina tá lá chorando de dor. Aí ela fala assim, eu preciso aplicar um anestésico. Ele vai levar 10 minutos pra poder fazer o efeito. E eu tenho 10 minutos pra poder fazer o reparo no braço. Só que ela já tinha falado numa cena anterior que ela tava com muita vontade de ir ao banheiro. E aí ela aproveita esse tempo pra ir ao banheiro. Quando ela chega no banheiro, o reservado pra deficiente tá com gente. E aí, quando ela tenta se fazer as coisas, tá na hora dela voltar. Aí ela volta correndo, só que ela volta, tipo, a menina já tá meio que, né, despertando. Mas ainda assim, dá tempo dela fazer tudo. Uhum. Mas os pais se sentem super ofendidos. E aí, quando ele termina de falar isso e a gente vê a Harper, a gente vê que ela se mijou, que ela não conseguiu fazer o xixi. Caralho, que merda. Que ela se mijou, ela se sente super humilhada, né? E aí a Dani percebe isso. E aí tem um procedimento lá que tem que fazer depois num outro paciente de colocar um negócio lá que tem que enfiar aquelas linhas lá no coração, não sei o quê. E aí a Dani chama ela, fala, poxa, faz aqui. Aí ela fala, pô, tem certeza? Ela fala, claro que eu tenho, você é a melhor médica que eu conheço e tal. E aí ela faz lá o procedimento, dá certo, pra poder, tipo, levantar o moral da irmã, né? Que também tem esse plot, né? Que a Dani não fala com o pai, porque o pai empurrou a Harper da escada e por isso que ela ficou paralítica, né? Gente! Gente, o que gente, que tá acontecendo? Gente, é assim que acaba, né? O pai dela não porque mais. No mesmo. Primeiro, ela fala pro treinador lá que tá sentindo que atirou antes, foi ela que empurrou. Eu já fiquei assistindo assim e falei, caralho, mas eles vão jogar isso aí pra protagonista mesmo pra gente odiar ela no início? Aí depois o outro falar, não, falo. Você... Mentiu pra ele ter o tratamento, né? Leoz caiu, acho, né? Caiu tudo acho lá. Acho que sim. E aí o outro médico lá, o Wei Tran, fala, você mentiu pra ele, porque a gente sabe que é o seu pai que empurrou a Harper da escada, né? Eu tô chocada. E aí depois aparece, né, menina, aquele policial que eu mandei pra vocês, a fotinha, né? E ele fica excitadíssimo, né? Dando muito mole pra ela, muito, muito. Todos muito, nós, muito. Né? A gente ele fica lá dando muito mole pra ela, mas ela ainda tá presa no outro homem, né? E provavelmente agora nos 4 episódios que faltam, né, desses que eu vi, eu espero entender o que aconteceu de verdade. Porque até então, pra mim, ele é um puta de um escroto, assim. Não sei se depois vai ter o arco de redenção dele, que a gente vai descobrir que a Dani é a malvadona, mas eu tô muito confuso, assim. Tem essas personagens que não faz sentido, essa moça, essa médica, a doutora Chen. O plot dela é ser humilhada pelo médico britânico o tempo inteiro. O plot dela é ser humilhada por ele, né? Mas aí no cabo dela merece aquele, né? Porque a gata fica fazendo o corpo mole e baixa energia o tempo inteiro, no meio de uma fase de emergência. Não, sempre descabelada, me dá um nervoso que ela tá sempre descabelada. Ela fala, ah, você me mandou tomar uma atitude, não sei o que. Ela começa a enfiar a caneta no pescoço das pessoas, fazer um monte de absurdo. E fica assim, minha gata, se controla. E aí o médico britânico tem um relacionamento com a enfermeira, né, que é a Jessica Roth. E ao mesmo tempo ele tá dando mole em cima da menina paramédica, né, que ficou com um negócio enfiado no bucho. Então é uma confusão. Uma confusão sem fim, né, menina? Fiquei confuso com esse doutor britânico também, que ele é super humano com os pacientes e tal. E aí ele humilha todo mundo que trabalha com ele. É, Ele é um escroto de marca maior, né, amigo? O A-Train também é outro que ele tem personalidades múltiplas, né? Que a Dani fala com ele aqui agora sim. Não, porque você falou que ia me apoiar no processo e tal, não sei o que. Ele fala, então, vou te apoiar. Passa outra cena, ele, Dani, sua vagabunda, quis ficar com a minha vaga. Aí ela fala, mas você falou que ia me apoiar. Aí ele falou, não falei que ia apoiar nenhum nem outro. Aí chega lá pro Sander e fala assim, poxa, sacana que ela fez com você, hein? Tirou tua vaga, tirou tuas coisas tudo, hein? Poxa, aqui é nós é leque, nós é brother, nós é bro. Nossa, e quando ele... o Sander chega pra ela e fala assim, é, porque teu amigo é apaixonado por tu, mas como é conveniente pra tu, tu deixa, né, sua piranha. Aí eu fico dando assim, gente. E aí depois ele fica, tô sendo legal com você, você não me deixa ser legal. Eu sou assim... Ridículo. Não, e doutora Justina Machado, né, fazendo vários procedimentos na própria filha que tá internada entre a vida e a morte. Gente, não pode, pelo amor de Deus. E eu achei o que a Dani fez o correto. No lugar dela, eu faria o mesmo. Tipo assim, eu não sei se a filha dela tá vindo pra cá. Ela tá em cirurgia. Ela não vai poder interferir no atendimento da filha. Então, pra que que vai lá falar pra ela agora? É? Pô, uma coisa, a menina chegou, a menina morreu, sei lá, pô, aí, beleza, tem que avisar agora. Agora, a menina vai chegar, talvez, a filha dela... É, não, e eles querem avisar por causa de um colega que falou, ah, eu tenho uma amiga chamada Vero Cruz, ah, com certeza a filha de Justina já tá vindo, porque avisa ela. Uma interrompe Vero Cruz. A cirurgia da garota porque Vero Cruz tá vindo. Em Miami, Vero Cruz, meu, hoje tá em cada esquina. Só na minha escola, tem três. Não. Tem três. E aí, menino, essa mulher é uma das piores médicas que eu já vi. Aí fica lá o tempo inteiro hablando espanhol com o Nestor Carbonell. Os dois claramente têm um, né, um negocinho. Com certeza eles têm, porque é um relacionamento muito próximo. E Nestor Carbonell, que aparentemente é tão chefe quanto Justina, nem pra falar assim, minha filha, para de mexer na tua filha, sua cretina. Ô, Saci, eu amo que eles hablam umas cinco frases em espanhol. Sim. E aí, do nada, eles viram a chave e começam a falar inglês pra sempre. Assim, é. Tipo, todo começo de cena é em espanhol, aí troca, aí pronto, fica em inglês. Podemos falar em inglês, mas prefiro falar em português. É, exatamente. A Zoe Saldanha ficou orgulhosa dessa série. Ela entende perfeitamente tudo que está sendo dito. Mas eu achei muito bilinguona mesmo, assim. Falei, será que é pra fazer uma afrontinha? É pra mostrar que Miami é dos latinos, né? Miami é dos latinos. Agora, vocês que são pessoas viajadas, por que que Miami é Miami-Dade? É o quê? Miami-Dade. Dade? Dade, D-A-D-E. Dade. Não, não faço ideia, D-A-D-E. Nem sabia. Nunca fui pra Miami, né? Então. É, Miami-Dade. Não sei. Não sei também, amigo. Vou é Baianidade. O quê? Baianidade. Aí Léo é o cacete. Aí Léo pode explicar melhor. E aí, assim, essa série é uma grande confusão. Uma grande confusão. Estou falando da novata, né? Que chega chamando muita atenção com suas roupas coloridas. É, essa menina que, não tá, que só tá de jaleco. E aí, de repente, no terceiro episódio, ela decide botar o uniforme. Bichinho, doido pra dormir numa caminha e não tem, agora, tá quebrando sala. Agora vou botar o uniforme, é isso. Aí ela bota o uniforme, aí fica sendo humilhada por doutora Chen, né? Só porque a doutora Chen não penteia o cabelo, ela acha que ninguém pode pentear o cabelo, né? Aí a menina aparece com um rabo de cavalo, ela fala assim, quem mandou tu fazer rabo de cavalo? Tá querendo chamar a atenção do médico britânico, né? Sua safada, sua piranha. Mas assim, ó, dito tudo isso, que eu realmente, parando pra pensar, a personagem mais carismática é a Dani Cian, né? Que os outros tudo maluco. A série me prendeu bastante, assim, fiquei interessado. Não, não, à toa eu assisti seis episódios dessa porra. Pois é. Já me prendeu mais que The Pitch, né? Que 3 minutos. Que... Menino, eu achei tão povos, tão sem carisma, e eu comecei não, a assistir... Não, eles são muito sem eles carisma, velho, eles são muito. E pra mim, inimigos era uma Grey's Anatomy, era tipo um Arif de Grey's Anatomy, se Meredith Grey denunciasse Derek no começo da série. Aí da série, né? Ai, não consegui, gente. É muito, a série é sem carisma, a trama é muito esquisita. E como é que vocês ficaram presos nessa bosta? Eu não sei dizer, é o diabo que atenta. É o diabo, é o diabo. Tá coçando a cabeça, não? Tá abrindo buracão na cabeça? Porque é o que eu te falei, eu vi o primeiro episódio na hora do almoço, e aí depois eu deixei rolando na TV. Só que eu me vi interessado nas coisas que estavam acontecendo pra saber a jurenga que aconteceu. Quando eu dei por mim, tava ali, né? E é, e nessa, nesse indo, vendo um, vendo o outro, vendo um, vendo o outro, foram 6 episódios. Ô Zanon, é, parafraseando aí The Pitch, né? Tenta achar que não é assim tão mal. Exercita a paciência. Guarda os pulsos pro final, saída de emergência. Nossa. E é com é essa... bom que tem a música da Pitch que chama Pulsos, né? Amei. Tem. É. Exato. Mas eu achei uma série muito... É uma série muito fraca, mas assim, tem tudo pra fazer sucesso, porque ela é... É. Mas não minha... vai, porque a galera vai rivalizar com The Pitch, e aí, entendeu? Vai ser essa merda. É, o problema engano, foi ter saído na mesma época, né? Se eu não me engano, ela tá em segundo lugar na Netflix, né? Só atrás de Adolescência. E The Pitch. Olha. Mas, menino, eu acho que é uma série esquecível. Pode até ter uma segunda temporada, mas ninguém vai lembrar depois. Ah, é, meu... não. Vai. É, mas... é, se tá falando de Netflix, amigo, eu acho que vai ter uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta. É, uma série barata dessa, com CGIzão. CGI horroroso daquele, meu Deus do céu. Só tem um cenário. Então... só tem um cenário. É, não é, é igual o Grace, né? Que cada hora tem um hospital diferente, né? Exato. Ah, ô, Sassi, mas eu tenho que falar uma coisa. Eu sei que você não gosta do homem, né? Do abusivo. Mas esse homem, ele tem umas bolsas embaixo dos olhos. É, né? Tão maravilhosas. Tem um peito peludo. Esse homem tem... Nossa, gente. Mas peito peludo, prefiro o policial que eu mandei pra vocês. Sim, o policial é bastante bom, mas, também, menino, né? Porque... o PM da bronha. Mas por que se limitar a uma se você pode ter duas? É, eu entendi porque um ou outro. Uhum. É porque eu acho esse homem feio. Mas ele é feio. É por isso que você concorda com a Dani que é assédio, né? Você acha ele feio. Porque que ele é feio. É, por isso que eu entendo o seu francês, isso mesmo. Ô, Sassi, eu fui olhar na Wikipedia sobre Miami-Dade, porque sou dessa. Miami-Dade, tô abrindo esse parêntese pra falar de Miami-Dade, mas eu vou abrir um parêntese dentro do parêntese, porque Érica foi dizer pra mim que o Google mentiu pra mim e o Lanterna Verde, que eu falei que era viado. Ah, não é verdade! Não é viado. Então eu tô vindo aqui esclarecer. Exatamente, ele não é. Disclaimer. Ah, a culpa era do Google. O Google me foi aí no tempo, hein, tá? Disclaimer. Eu acho que o chat GPT seria mais fiel. Exatamente. E aí, eu aqui eu estou vendo na Wikipedia, hein, galera? Então pode ser que seja mentira também. Mas é, diz que esse condado, que é o condado de Miami-Dade, ele é conhecido como Miami ou Miami-Dade, ou Condado de Dade, ou Dade, ou Metrodade, ou Grande Miami. Adoro então, isso Condado de Dade. Então, o que me leva a acreditar é que um dia ele foi só Condado de Dade. E aí ele virou Miami por algum motivo, e aí ficou Miami-Dade porque um dia foi Dade, entendeu? Gente, Condado de Dade me lembra sanduíche ishi. Condado de Dade é muito bom, né, cara? É muito bom, né? É isso aí. Mas eu tava esses dias também fazendo uma pesquisa da geografia americana, né? Porque eu tava tentando situar onde se passa Crestview, né? Que é a minha cidade fictícia de entretempos. Uhum. E aí eu tava assim, eu sempre falo que Crestview fica tanto tempo de Santa Cruz, que é ali, né, na costa californiana. Aí eu fui me situando. E aí eu descobri o seguinte, eu quero que vocês me falem se isso faz sentido. Existe o condado de Monterey, né? Monterey é aquela cidade do Big Little Lies, que é verde. Uhum. E aí o condado de Monterey, vocês pensam assim, qual que é a cidade mais populosa do condado de Monterey, que vocês diriam? Cidade é o México. Cara, você é doido. Amém, eu não sei qual que é a cidade mais populosa do Brasil. Existe uma cidade chamada Monterey. Você acha que a cidade mais populosa do condado de Monterey é qual? Monterey. É Salinas. Quê? E aí, Monterey é bem menor que Salinas. E aí existe uma região chamada Baía de Monterey. Qual cidade vocês acham que pode estar dentro dessa baía? Monterey. Salvador. Não tá. A Baía de Monterey é numa região entre Monterey e Santa Cruz, mas não tem Monterey. Eu fiquei assim. É igual o Golfo do México, que é o Golfo da América agora, né? Canal do Panamá, que é o Canal da América. É porque então Monterey, na verdade, tá ali avulso. É sim, que é baianidade. Baianidade. É gíria regional. Porque, por exemplo, condado de Los Angeles tem Los Angeles, beleza, faz sentido. Mas de Monterrey, Monterrey ser só um detalhe, e um pouco. Por que não se chama condado de Salinas? Gente, ó, eu já tô desfazendo a minha fake news. Já descobri tudo. Na verdade, o chat já me falou. Miami vem da palavra Miami. Miami. Miami. Very large lake. Né? Um lago grandão. E o Dade é o nome de um prefeito que era Francis Langhorne Dade. Ah, Dade. Que foi. Dade. Que foi morto por índios americanos, obviamente. Pela Irmandade. Em 1835. E aí ele ganhou essa homenagem aí pelo. Entendi. E aí o resto é história. E aí a música Latinidades, Lesbiandades, Gays, Trans, Transvesti. É pra ele também. É pro Francis Langhorne Dade. Fernando Haddad. Exatamente. Eu tô bem chocado nessa informação do Haddad Maia. Mas foi a Haddad que te chocou mais ou Miami? Miami também foi foda. Miami foi bom. Miami é muito bom. Miami é esse lago que tem aí em Brasília. Que a gente adoro! É o Miami. Que é perto do novo ponte de pegação de BSB, né? Todo dia surge um ponte de pegação em Brasília. Sim, né, tá rolando agora o CQ da Bronha, né? Eu mandei pra vocês, né? Sim. Em Miami. O texto era cheio de lirismos, né? Ah, eu acho que a gente tinha que ler esse texto. Ah, não, gente, é muito grupo, pesado. Né? É muito pesado, né? Não? Mas o que nesse programa não é pesado, meu Amanda. Deus, é verdade. Ó, mas eu posso falar pra vocês, então, se a gente não for ler o texto. A agenda do Toninho das próximas semanas? Opa! Pode. Pode. Estamos ansiosos pra saber. Ó, a gente tá gravando aqui no dia 9/4, né? Então, dia 11/4, a gente vai ter Iron Force, o melhor do Iron Maiden. Boa. Daí, dia 12, vai ter Dark and Romantic 80s, com a banda Strange Ways, que é cover do The Smiths, The Cure e Joy Division. E eu queria muito falar esse nome pra vocês, que é dia 18 de abril, gente. Vem aí. Metrólica. É o cover do Metallica. É cover de Metallica e Megadeth juntos em um único show. Olha, eu quase acertei no cover de Rapaz. É um Metallica meio troll, né? Uhum. Metrólica. E no dia 26 de abril vai ter Multishow. E o Multishow fica onde? Pois é, gente. Eu fiquei muito impactado com o Metrólica. Toinho é muito icônico, né? Olha, ai, Toinha é um marco nesse site. A gente um dia vai pra lá e vai pro Toinha. Sim, exato. O dia que a nossa tour sair, né, pra Brasília, né? Tamo aí, né? Vamos ver. Olha, ó, aí. Vou fazer o seguinte: próximo site que a gente for gravar, eu pego o texto da rodinha da Bronha. Tá aqui! Tá aqui? Olha aí, gente, fácil, é muito. Também abri ele aqui, Então, né, tá aí o texto do Metrópolis, né? Grande fonte de informação. Que é, a matéria é: Parque da Cidade, 2 pontos. Castelinho do Sexo tem rodinha de bronha e empurrada sob mangueiras. Empurrada sob mangueiras. Eu amo sob mangueiras. Na janta, né? Aí o lead é, né? Não existe cerimônia, troca de olhares ou o batido. Curte o quê? O sexo é rápido, voraz e cercado por homens aguardando a rapidinha. Eu tenho que fazer um disclaimer aqui agora. Alice, se você estiver ouvindo este programa neste momento, pule para a próxima pauta. Pula para a próxima pauta, que tá aqui no numerado. Sua mãe pule. Eu quero fazer o disclaimer também, Sassi, que esse homem, tal de Carlos Carone, ele é especializado em ir no Parque da Cidade, que tem o Floresta dos Sussurros, né? Que ele comenta nesse texto que foi fechada. Sim. Ele já foi no Parque da Água Mineral aqui, que ele batizou de Água Liberal, né? Que é onde ele fala que também tem muita pegação. Então, assim, ele tá sempre por ali, pela pauta, né? Sempre. É investido na investigação, né, amigo? Dedicado. Aí tá lá, vamos lá. O anoitecer é o primeiro sinal para aguçar os sentidos de homens que conversam animados, sentados nos bancos de concreto, próximo ao estacionamento 3 do Parque da Cidade. Enquanto corredores e ciclistas finalizam seus treinos, Os primeiros frequentadores do Castelinho do Sexo se aquecem para uma noitada curta, mas de muito prazer casual, sempre protegidos pela completa escuridão. Com o fechamento do famoso estacionamento que garantia a pegação na Floresta dos Sussurros, o ponte atrás dos brinquedos infantis se tornou o terreno fértil para transas rápidas e selvagens. E vem um videozão, né, na sua cara. E vem um videozão, exatamente. O estacionamento apinhado de carros é o segundo sinal de que a sacanagem ao ar livre está rolando. Após pararem os veículos, na noite da última quinta-feira, dia 3 de abril, homens vestidos de forma casual ou esporte fino caminham pelo gramado, cruzando o castelinho, e margeiam o canal da rede de águas pluviais. Achei poético, margeiam. Eu amo margeiam. Margeiam. As aves que aqui gorjeiam, gorjeiam como lá, né? Que? Canção do Exílio, Gonçalves Dias. Graciliano Ramos, sei lá. Cultura, hein? Aí tu pegou pesado. Não existe cerimônia, troca de olhares ou batido. Curte o quê? O sexo é frenético, voraz e cercado de apreciadores aguardando a vez de matar o desejo por uma rapidinha. Ai, deixa eu fazer essa parte agora que eu amo tanto. Pode fazer. Conforme o público masculino caminha escuridão adentro, o epicentro dos sons libidinosos fica cada vez mais próximo. Abrigados pela copa de uma mangueira, quatro homens, todos nus, da cintura para baixo, protagonizam a suruba mais selvagem da noite, com diversas empurradas. Gemidos abafados se misturam com o canto de grilos. Eu amei essa ambientação. Por volta de 20 horas, o bacanal se espalha pelo gramado. Hipnotizados, outros frequentadores apreciam enquanto se masturbam acompanhando a sessão de sexo. Isso foi Mike White que escreveu, tá? Certeza. As transas incendeiam as cercanias do castelinho entre 19 e 21 horas. Ó, já voltou no tempo, ele tava às 20 já. Quando o ápice da suruba chega a reunir pelo menos 10 homens. Baf. Aí tem a representatividade aqui, né? Não existe limite de idade para participar da orgia. Jovens na faixa dos 20 anos fazem sexo com homens que aparentam ter 60. Tã! Delícia, né? Né? Aí a gente tem aqui o apêndice, né? Que é a roda da bronha. O apêndice, eu amo. roda da bronha, né? Esse querido gosta muito da palavra bronha, né? Gosta muito. Grupos de até quatro homens costumam se posicionar fazendo uma ciranda. Todos se masturbam com os pênis próximos até ejacularem. Quem deseja fazer ou receber sexo oral também é bem-vindo ao espaço escuro. Democrático. São todos bem-vindos, espaço democrático. Todos bem-vindos. Aqui ninguém nega um copo d'água mamada, né? É isso. Perto da roda da bronha, homens se acomodam nos troncos das árvores para receber uma mamada. Quem é que fortalece às 4 da madrugada? Tem que ter uma mamada. Ai, gente, pra mim a melhor parte é a ciranda de rola. O sexo sem compromisso corre solto por entre as árvores. Dessa vez, o drive-thru do boquete. Prática clássica da Floresta dos Sussurros ganha dezenas de adeptos no castelinho do sexo. É bom que ele não conseguiu escolher um nome, uma piada só, ele tem que usar todas, né? Todas. No dia seguinte, os primeiros raios solares denunciam os vestígios. O gramado está coalhado por camisinhas usadas e embalagem de preservativos. Que ódio desse coalhado. Coalhado. Do leite, né? No breu da noite, a área verde mais visitada pelos frequentadores vira um grande motel a céu aberto. Tem dia que dá para encher um saco só de camisinha e o lugar não fica limpo. Diz um funcionário do parque que prefere não se identificar. É isso, né, menino? Você tem que ver com essas pessoas a camisinha nesse parque, né? Mas tudo bem. É, pra dar uma coalhada, né? É porque depois ele, depois ele faz a definição de cruising, né? Cruising together. Fica muito, muito didático, né? Exato, tá? Tem que ter uma babada. Uma coalhada. Eu amo, gente. Eu fico impressionado com o lirismo desse texto, que é simplesmente para relatar uma baixaria de quinta. Que esse jornalista com certeza tava lá entre uma palavra e outra, era uma mamada aqui, uma mão naquilo, aquilo na mão, com certeza. Gente, o pior é que assim, esse castelinho, já antes dele ser usado aí como drive-thru do Boquete, eu sempre achei ele muito escroto, porque ele é assim, ele é um castelo. É um castelinho tipo de pedra, assim, montado no meio do parque, mas numa área muito isolada, então assim. Nunca teve criança lá, nunca vi, pelo menos. Mentira, já deve ter visto, mas assim, não era um lugar pra... E é um castelo que você vai, tipo, você entra no... Tem uma construçãozinha assim mesmo, e você vai entrando, ele é muito baixinho. Então, a menos que seja uma criança, tipo, de 3 anos de idade, que não tem por que tá brincando ali sozinha, ninguém consegue nem passar, que é muito baixinho e muito escroto, assim. E ele tem umas passagens por cima, que você... Então, assim, ele foi feito pra maldade desde o início, ele nunca foi feito pra ser um brinquedo. Meu Deus. Eu lembro que a gente foi uma vez, o pessoal da faculdade lá, a gente foi filmar uma cena lá, tipo uma cena de fantasia. Não era pornô, não, viu, gente? É, fantasia pornô, só se for. E já foi difícil. Pessoal. A gente foi fazer sonatina lá. Olha. Mas eu vou levar vocês lá, que eu tô comprometido. É o mínimo que eu espero. A gente deixa os meninos lá e pode comer alguma coisa? Pode, é, não, o Edu que tem uma seca, vamos lá pra guardada. Tem ele curtir o drive-thru. A Amanda fugiu do Red Light em Cracóvia, né, agora. Olha aí, eu sempre fugindo, né. É querendo fugir do drive-thru do Boquete. A gente vai louco pra ir na ciranda de rolo. Quando acabar todos os Boquetes do mundo, aquela... Aí eu... Boa, Amanda, a gente deixa eles lá e vai no Toinha ver... Metrólica. Depois a gente compartilha experiências, como é que foi no Toinho, como é que foi na ciranda de rola. Boa. É isso aí. Acho válido. Ai, ai. Antes da gente ir pros comentários, eu só queria fazer rapidamente uma breve menção, né? Que realmente Grey's Anatomy não tá tendo muita coisa pra gente falar. Mas esse último episódio tivemos finalmente, né? Doutora Tédio e Sofia Bush, né? Aí chegando nos quase finalmente, porque, para dar um contexto, doutora Tédio e Owen receberam o conselho da psicóloga que, assim, para manter esse casamento tão saudável que vocês têm, why not abrir o casamento, né? Então acho que abrir o casamento é super de boa, super tranquilo, super sussa. Aí Owen falou, que desgraçada, como é que ela sugeriu isso, que absurdo. Exatamente, e aí no final do episódio o Tédio fala assim, poxa menino, eu queria tentar. Aí ele fala assim, ah, se tu quer tentar, vamos tentar, então tá tudo tranquilo, tudo suave. Aí nesse episódio, o Tédio vai, por algum motivo, pra uma convenção em Las Vegas com o Bailey, né? Uhum. E aí quando ela... Precisa corrigir um PPT, né, menina? Chama um especialista. Não, é que a Sofia Bush é especialista em fazer PPT, corrigir PPT, né, velho? Já tinha feito isso pra Tédio e agora faz pra Bailey, né? Só que aí, Sofia Bush encontra a doutora Tédio e ela tá com um macho lá, que é outro dos parceiros autorizados, né, pelo casamento dela. Uhum. E aí, a doutora Tédio fala assim, você não vai ficar com esse macho, vai ficar comigo. E assim, elas duas estão fazendo... E aí, Bailey fica empatando a foda o episódio inteiro. Elas estão fazendo o PPT de Bailey e é uma troca de olhares lânguidos. Uma coisa desesperadora, assim... Sofia Bush só tomando o copinho d'água igual a Lily Rabe, em Peladona, né? É assim, e a doutora Ted falando assim, menina, vamos, pelo amor de Deus. Aí ela fala assim, ai, vamos deixar a Bailey ir pra essa palestra chata dela, e a gente, ó, senta, risca fogo. Aí Bailey fala assim, menina, mas vocês vão ver minha palestra, eles né? Vão passar meu PPT, né? Aí ela falando, mas é claro que vamos, né? E aí tem toda a faísca, né, delas lá vendo a palestra de Bailey falando, ablando pra caramba. E elas assim, dedinho no dedinho, ombrinho no ombrinho, perninha na perninha. Menino, assim, um passando a mão na mão da outra, como se tivesse um cineminha adolescente na frente da comunidade médica inteira. Inteira! E aí, menino, nisso elas vão pro quarto de hotel, né? A gente fala, finalmente vão encerrar esse plot insuportável. E aí elas estão lá, mão naquilo, aquilo na mão, beijo, não sei o quê. Doutora Ted usando uma lingerie branca sensualérrima, uns três números maiores que ela, assim. Fala, sobrando espaço. E aí doutora Ted fala assim, não consigo, porque parece que estou traindo meu marido. Enquanto isso, eu é, ó... macetando sem medo. Brocana, querido. Quem poderia prever, né, que o Owen que ia gostar tanto de stand, depois de tanto negar, né? Né? Ai, ele gente. Macetando sem a amiga mesmo. Da irmã sem medo. Sem medo, né? E é, acho que foi esse o grande highlight de Grey's Anatomy desse episódio, né? Sim. Ai, meu pai do céu. Então vamos para comentários, então? Comentários. E eu já tenho que dizer para vocês, batemos o recorde de comentários, que era da edição passada, a gente bateu o recorde de comentários. Né? Eita! Né? São três semanas batendo recordes de comentários. Eu estou muito... O mundo tá de muito parabéns. A Dilma previu, né? A gente bate a meta e dobra a meta, né? É isso. Tá batendo mais que o povo no Castelinho do Sexo. Né? Aí eu acho que fica meio difícil, acho que fica meio pau a pau. Acho que fica pau a pau. Vamos começar aqui com o comentário de Henrique Simão. Um grande gostoso. Um dos primeiros damos aqui desse podcast, que diz assim, oi seus lindos! Olá! Finalmente, uma semana que termina o programa antes da gravação do Nuevo. Ai, amigo, a gente te entende. Do Nuevo. Já que a Amanda está entrando no mundinho Tyler Perry, eu acho que ela deveria ver uns episódios de The Oval. Afinal, tem aí de graça no Pluto TV, nem precisa baixar. Preciso de alguém para comentar comigo. Eu tô sendo levada, eu tô sendo pressionada pela sociedade a ver The Pit, The Oval. E ó. É isso. Cara, eu tenho certeza que vai fazer igual uma The Oval. Vai fazer igual eu se matar na frente de quem te teve indicado The Oval. Sobre o White Lotus, eu tô morrendo ouvindo vocês falarem que a menina estava desejando o irmão mais novo e eu só pensando. Ó, oh, gente, eu acho que a cena só quis mostrar que ela não queria ficar no Templo Budist. Ah, e batata, que... foi exatamente isso. Olha, vocês que estavam colocando. Maldade no olhar da moça. Dela. É, não, depois vão falar que a gente também tava botando maldade no Saxon com o irmão mais novo. No saco do Saxon. O quê? Garoto. People please. E que temporada péssima, né? Ainda bem que usei a técnica de ver só os últimos quatro episódios, assim como fiz as temporadas passadas, e ainda assim sofri. Ah, queria aproveitar e dar uma dica. Não sei se vocês já ouviram falar de uma série que se chama The Pit. É tipo Plantão Médico. Vale a pena ver. Beijo. Vai tomar no seu cu, Henrique Simão. E aí mandou um outro comentário dizendo assim, Sassi! Você tem muito que ser Eurovisioner comigo. É a sua cara esses programas de música. Amei o cast, já quero mais. Tá? Menino, eu falei pra vocês da explicação do Milkshake Man da música. Falei, né? Falou. Falou na semana passada. Next week. Ah, é que é tão bom que eu esqueço. Previously. Next week, eu adoro. Próximo comentário aqui de Selmara Trindade, também tá com a gente aqui todas as semanas, dizendo: tava com uma ideia totalmente diferente de Holland. É lá em Brasília. Eita. Agora, né? Que medo que deu. O trailer me passou uma história que talvez ela tivesse presa naquela cidadezinha. Enfim, na minha cabeça o filme ia ser melhor do que realmente é. Mas o que importa é a Nicole Kidman ter uma boa aposentadoria, né? É, todo filme de Nicole é isso, né? A gente sempre acha que vai render alguma coisa no final. Kidman. Exato. É aquilo. É só... o pior filme da Nicole Kidman é sempre o próximo. Né? Sempre o próximo. É. Exato. Se bem que eu acho que Masha vem aí com tudo e vai ser daquele jeitinho que a gente gosta, de farofada. É isso que a gente vamos quer. Vamos voltar pro padrão pela dona. Vamos. Próximo comentário de Chris, Just Chris, né? Dizendo, oi, gente, Uia. Vocês falaram que nunca assistiram uma biografia que não fosse Chapa Branca. Então, vejam Better Man. Robbie Williams mostra todos os seus podres e o filme é excelente. Beijo. Concordo com você. Better Man é maravilhoso. Eu acho, inclusive, que Leózio e Henrique tinham que assistir. Amigo, eu não consegui superar o plot da máscara ainda de macaco. É muito bom o filme. Pra mim, as melhores biografias, assim, dessas musicais é o Better Man e o Rocketman. São as melhores pra mim. Freddie Mercury. Nossa, odeio esse filme. Próximo comentário. Esse é novo, hein? De Marina Simas. Ah, achei que era a Marina Silva. Achei que era a Marina Senna. Né? Já deitou no sorriso, né? Zanon postando música de Marina Senna no Instagram. Menino, deitei pra álbum de Marina Senna. E olha que eu nunca escutei Marina Senna na vida. Mas o álbum é bem bom. Olha aí, mais uma. Esperar de quem gosta da Silva. Aí a Mariana Simas, né, menino, diz assim: Amanda tá brilhando no logado. Amo. Obrigada, meu amor. Ela tem uma voz agradável que contém uma leve ironia. Adoro coração Nossa vermelho. Nossa senhora, eu tenho essa voz rouca, meu Deus, coitada de mim. Muito obrigada, obrigada pelo apoio. Vou continuar. Eu amei essa leve ironia. Essa leve ironia de não ter voz. E volte pra comentar mais, Mari. Por favor. Sim, Mari. Volta. Próximo comentário é de Giancarlo Coldibelli, né? Também tá aqui frequentando bastante nossos comentários. Dizendo, mais um episódio maravilhoso. Amo todo e saindo às ruas pedindo a maratona de The Pit. Que não vai vir. Aí, ainda falando de série médica, peço que fujam da bomba que é Pulse, da Netflix. Too late. Por quê? Too little, too late. Deixa eu comentar o final. Amo todos vocês. Principalmente Mandy. Olha aí, meus fãs. A favorita de Fog. A gente não dá pra ver um homem Fog nesse podcast no meio de mulheres que todo mundo só fica atrás dele. É a favorita de Fog. Tá vendo? É isso. Apoio que Amanda veja uma bomba antiga por semana para o nosso entretenimento. Beijos. Você Coitada. Me ama ou me odeia? É fã ou hater? É um quadro, né? É um quadro novo. Amanda comenta, né? Amanda comenta. Próximo comentário de Magali Ramos, que ela é ponta firme. Posta a gente nos stories. Maravilhosa, Magá. Chocada que eu tô vendo. Toda vez isso, cara. É pra homenagear os quadrinhos da Turma da Mônica, ChatGPT tá falando. Toda vez. Chocada que tô vendo Natália. Inclusive, vocês não viram o episódio Natália? Eu não vi Natália. Não. Tem que ver se a sua conta da Disney tá funcionando pra mim, né? Depois que a Amanda jogou a braba aí. Eu lembrei o que aconteceu no final. Eles abandonaram Natália numa casa. Ah, sozinha. Você contou pra mim. Ah, mas foi da semana passada, né? Dessa semana saiu hoje. Ah, então tá. Então esse eu vi, pô. Que é o que já deixam ela. Que eles mudam a idade dela, botam ela pra ter 22 então anos. Ah, então comentei. No final. Ah, só porque a gente tá terminando antes da meia-noite e meia, vocês querem comentar agora? Não, não vai comentar. Semana que vem. Chocada que tô vendo Natália no documentário e tem muito plot twist com aquela Christine piranhuda. E tô começando a achar que a série realmente não vai retratar a realidade. Mas não, acho que a pessoa tava iludida até agora. Eu tava real achando que ia virar o jogo. Já tava na metade da série, né, menina? Acreditando no ser humano. Eu acho que a série tava acreditando que ela ia ser renovada e não ser uma minissérie. Mas... Tururu! Próximo comentário de Dani Araújo, né, nossa mãe aqui do elenco, dizendo: oi, vocês que são mais espertos do que eu quando o assunto é beleza fatal, eu terminei hoje e até agora não entendi porque a Lola não tirou a laser a tatuagem da capirota. A gente também não entendeu, amiga, mas era o charme. É que ela precisava. Um lenço, né? A explicação foi porque o Rafael Montes não quis. É isso. Porque ela precisava, né? Tá ali. Uhum. Isso que não fez sentido. E estava na cara que não era na história. Isso que não fez sentido. Amiga, tem tanta coisa que não fez sentido. A bichinha tá igual aquele povo que disse: ai, Brisa Fatal perdeu a magia quando acharam o celular do Alex sem senha. Parecia um varapau andando. E realmente, Pompom devia pedir transferência para as células de Harlan Coben, né? O White Lotus entregou o que prometeu desde o começo. Nada. Enfim, amei o logadinho com mais de 4 horas. Façam sempre desses. Amiga, a gente não tem saúde pra isso. Ô, Sassa, deixa eu falar rapidíssimo de uma coisa que não prometeu nada, entregou tudo, só que nada. Final de Drag Race, eliminaram Suzy Tucci antes do Final Four. Eu fiquei mesmerizado. A querida falou na cara de RuPaul, porque RuPaul fez um desafio que era auditions pro Drag Race Live, né? Aquele que eu vi em Vegas. Aí eles fazem um monte de coisa, ensaio, propaganda, não sei o que. Aí RuPaul falou assim: e aí, Suzy Tucci, você tinha esse desejo, esse sonho de ir pra Vegas? E Suzy Tucci falou: não. Ela: ué, mas o desafio é esse, né? Falou: não, sou mais Broadway. Vegas acho uma bosta. Foi eliminado, não sabe por quê. Falou que dominou a temporada, não tinha kriptonita, era mais forte, mas não sei o que. Vazou. Nossa, ela voar. E aí nossa amada Jules ganhou o desafio, foi pra final. Maravilhosa. E você viu que agora tem a... Tá tendo briga de fandom no... de curtida de foto, igual como se fosse de BBB das drags. Ah, é? Quem tá ganhando? Então... até ontem a Onya tava ganhando. Agora a Jules passou, tá com 433 mil curtidas. Que isso? E a Onya 428. Usaram os robôs da Renata pra Jules? Menino, nunca. Onya. Mas assim, nunca chegou o tanto de curtida que tá chegando dessa vez. O povo tá muito empenhado em curtir as fotos. É, os robôs da Renata. Gente, se a Jules ganhar da Onya, eu vou... Oi, a Jules não fez bosta. Eu acho assim, a Jules entregou muito entretenimento na temporada, sim, mas a Onya foi a... Vai ser Onya, né? Se ganhar. Onya. A gente é muito timbafinho, né, Léo? Ah, eu gosto muito da Jules, amigo. Eu acho que a Onya Mas eu acho que a Jules ia ser uma boa no All Stars. Ainda daria o prêmio pra Sunstar, tá? Deus me livre. Porque Lex não vai ganhar, né? Lex Barbieri. Não vai. Porque tem o peito torto, né? Onya. Ai, ai. Próximo comentário de Vladiane Rodrigues, também tá com a gente aqui todas as semanas, dizendo: queria assistir a lista da minha vida, mas não sei se eu tô num momento certo pra isso. Medo de bater uma bad vibes. Foda. Mas mais um dia vem aí. Ótimo episódio, pessoal. Evangelizei várias pessoas com a lista da minha vida, sabia? Saí fazendo propaganda nas ruas e tal. Um monte de gente tá me agradecendo. Ah, é? Você é o novo Sophia? Eu falei, gente, vê a lista da minha life. Falaram, que bonitinho. Amo. Próximo comentário de Mariana. Inclusive, a lista da minha vida continua em primeiro lugar na Netflix. O hit. Ah, merecidamente. Tá? Mariana Barbosa, nosso jurídico, dizendo: oi, meus amores. Olá, muito feliz que tiveram tantos comentários. Foi passando e eu fiquei até preocupada que o meu não ia ser lido. Gente, o que eu ri nesse episódio não tá escrito. Vocês falando de Greysa e da série da Meredita foi tudo, tá? The Studio também não vou dizer que me diverti, mas tá bem boa mesmo. E a parte da Peach, hein? Meu Deus, preciso acelerar a maratona do SED pra ouvir Edu quando sair. Sai do SED? É, quando eu saio do SED. Mas, gente... Volta pro site. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Que absurdo. Próximo comentário de Dan Leite, que tava sumido dos comentários, mas voltou. Olha aí. Qual é o dizendo: olá, Logaders. Oi, Dan Leite. Quando vocês começaram a falar de Nicole Kidman e sobre uma série do Harlan Coben, eu pensei: será que dei play num episódio antigo? Porque toda hora tem alguma série ou algum filme envolvendo esses dois. E Giancarlo Esposito. Exato. Sim. É isso. Com desaparecidos, né? Porque ela já fez uma série também dele? Ainda não, mas vai fazer com certeza em algum momento. Deveria. É Harlan Coben nos streamings e a Colleen Hoover no cinema, né? Que hoje já anunciaram outro filme da Colleen Hoover, né? Ah, é? Mas a Colleen Hoover tem tanto livro pra fazer que até... Qual que vai sair agora? I Defend Him, se eu não me engano. Gente, todos os livros de Colleen Hoover são sobre relacionamentos abusivos. Uhum. E, cara, não errou. Errou uma vez, vai continuar errando? Vão continuar produzindo essa merda? Tá bom. Inclusive, acabou a filmagem do Verity, né? Uhum. É, o Verity não é. O Verity não é, parece. Eu tenho esse livro, mas eu ainda não li. Enquanto mas é muito bom, menina. Eu já li. Ah, então. Mas o Verity é fora da curva, porque a maioria dos livros dela é tudo relacionamento tóxico e mulheres sofrendo. Mas você acha que não tem uma coisa de tóxico aí nesse, caso? É a mulher que é tóxica, não o homem. Ah, olha então. Enquanto isso, Evelyn, né? Hugo. Caixa. E Evelyn, Hugo. Evelyn, Hugo. Cadê? Me diverti muito com esse reality dos milionários. Inclusive, semana que vem estaremos trazendo a final. Eita, já passou hoje, né? É, passou hoje, os dois últimos. Ai, vou tentar ver amanhã. Me diverti muito com esse reality dos milionários, mas acho que se tiver duas temporadas, os participantes vão agir de uma maneira completamente diferente na hora de decidir quem vai ser eliminado. Aguardemos. Beijos. Beijos, Tan. Próximo comentário de Levi Ventura, né, dizendo: olá. Olá. Olá. Comentário mais curtinho dessa vez, só pra dizer que adorei o programa mais uma vez e que vocês são minha companhia garantida nas tardes de domingo. Oh. Nós somos o domingão do Hulk dele. Domingo. Da tarde à noite do domingo. Que é a duração do domingão a gente tem, a mesma duração. Eu quero ouvir sua voz de sono. Próximo comentário da Lili, né? Que no programa passado a gente perguntou se a Lili era a Alice, né? E ela respondeu: oi, sim, era eu mesma, Alice, filha da Dani. Um beijo. Estou a gente, mulher. Não aguenta. Eu não aguento, gente. A Alice é muito fofa, gente. Eu não aguento. É muito fofa, muito fofa. Um beijo, eu Alice. Espero que ela não tenha ouvido esse programa. Não, não tenho. Parte dele, né? A gente fez o disclaimer. Só pra ela. Próximo comentário de Gabi Fernandes, tá com a gente aqui toda semana, dizendo: excelente programa. Da pauta, eu só vi o seriado do Nathan Lane. Amo ele desde The Good Wife. No mais, vou levar em consideração a opinião do Sasser e da Amanda e vou ver The Studio, tá? Gente, me ignorou, cagou porque eu falei, cagou pra mim. É porque a gente gargalhou na série, a gente gargalhou. Cagou inteiro de mim. Aliás, esse terceiro episódio que eles têm que dar o feedback pro Ron Howard, puta que pariu, que inferno. Mas, porque tenho muito pé atrás com o Seth Rogen nas coisas que ele faz. Pra mim é coisa de velho fazendo humor de jovem. É isso que a gente quer também. Velho fazendo humor de jovem. Fazendo humor de jovem. No mais, episódios de 4 horas vieram pra ficar. Amei. Eu acho que não. Porque esse não vai ter 4 horas. Não vai ter 4 horas. Mas é como se tivesse, porque o conteúdo que a gente traz aqui é um conteúdo de 4 horas. Sensação térmica, né? É, sensação térmica de 4 horas. É 3 horas ali, mas com sensação de 4. Ou falar em sensação térmica, falar um negócio pra vocês. Estão prometendo aí, não sei se vão cumprir. Uma frente fria vindo pra Brasília. Vamos ter aí máxima de 21 graus, o geral vai ser 14. Que isso, vocês estão fazendo a Gretchen naquele GIF. Ah, eu já tô separando meus casaquinhos. Eu amo a Gretchen em Paris. Próximo comentário de Lucas Tinoco, tá lá no nosso grupo, no Telegram. Se você não faz parte, faça parte. Dizendo: estou no time de Zanon, de ser muito burro para entender a genialidade de White Lotus. Eu amo que eu achei que ia exaltar ele, faltou no time de Zanon, burra. Não, pra indicar coisa ninguém lembra de mim. Agora, pra lembrar que eu sou burra, e aparece uma pessoa. Ai, não aguento. Finale fraquíssima. Os funcionários tailandeses são insuportáveis. A história da família não deu em nada, só as amigas que renderam alguma coisa. Mas te falaram qual era o tema da temporada? Pois era espiritualidade. Se você fosse PNC, qual tema você daria pra temporada? Você entendeu que a música mudou pra poder acompanhar essa internalização? Adoro. O homem pediu demissão, inclusive, né? O homem que faz as trilhas, né? Sim, coitado, trilheiro. Próximo comentário de Diogo Almeida, né? Eita! Não é o Diogo do Big Brother. Ah, chegando da dona Vilma, filho da Vilmoca. Energia de Vilmoca. Salve, logado! Salve, eu acho que ele é hétero. Acho que ele é hétero. Salve, Diogão. Da pauta, só estou vendo The White Lotus e até que estou curtindo. The Pitch, excelente. E fica a recomendação. Esse aí não volta nunca mais aqui pra falar mais de Lost The Pitch. Recomendo também Caçador de Demônios da Prime. Parabéns. Parabéns, Diogo. Eu também recomendo. Com certeza. Vai conversar com o Eduardo. Até agora, a série que mais gostei no ano. Caçador de Demônio? Caçador de Demônio. Porra, que anos são esses, né? Melhor, amigo. Kevin Bacon tá ótimo. E a trama é bem ágil e despretensiosa. Também nunca assisti Desperate Housewives. Um bom incentivo seria acompanhar com vocês, fazendo tipo um review nostálgico no podcast. Estou disposta. A gente já jogou essa... Vamos começar? Depois que acabar... Natália. É porque Natália, a gente tá fazendo semana a semana. Depois que acabar Natália, a gente faz Desperate Housewives, mas aí a gente faz um episódio por semana também. Aí daqui a 8 anos a gente acaba. E da Disney? Tem no Prime. Que a Disney já foi cancelada, né? É, a Disney a gente cancelou. Por motivo de o Trump tá show, e aí fudeu. O Haddad, Miami Haddad. Miami Haddad. Enfim, obrigado por todo o divertimento e energia de Vilmoca a todos. Olha. Botou as carinhas rindo. Obrigado, Diogo, pelo comentário. Arrasou. Volte semana que vem, tá bom? Volte semana que vem pra deixar um comentário pra nós. A gente vai comentar The Pitch semana que vem. Voltei. Próximo comentário de Vinícius Castro, né? Que também tá lá no nosso grupo. Também é vizinho de Leoz em Brasília, né? Dizendo, será que ele vai no show do... Como é, gente? Metrólica. Metrólica? Pode ser. Ou ele vai na coalhada, né? Pode marcar você. Pode marcar você, ele, Taylor, Nath, né? Glauber, que também são todos de Brasília. É, Nath, eu sei que gosta dos shows. De Metrólica. É cara do Nath Sonha. Vinícius Castro. Amanda, eu, infeliz, adorei o último livro de Hunger Games. Estou esperando o episódio da Erika comentando a série. Acho que ele é melhor porque se parece mais com os três primeiros do que com o último. Estou esperando o Divo Zanon e o Léo e a Erika lerem para comentarem a fundo do Bebo favorito. Deve ser do Hamish, que era Beldo. Bebo. Ó, eu não comecei a ler ainda, mas mandei pro Zanon, fiz a minha parte. Pra mim não mandou. Você não pediu? Não, mas assim, tem muita gente falando bem desse último livro. É? Real. Eu quero ler, mas eu tô assistindo, inclusive até falar pro Léo. Léo, tô lendo um livro que é a The 100 brasileira. Eita, me passa. De autor nacional, né? Passa não, menino, que tem como. Não, me passa a dica, não vou piratear, não pirateia nacional. Me passa a dica. Me passa o nome. Eu pirateio só internacionais. É só isso? Gregos, né? Apoiando o cinema. Chama Teia de Vidro. Ah, eu já li Teia de Vidro, do Aurélio, né? Ah, já leu? Já. Que ele mora na arranha-céu e tudo? Sim, que tem o Hunter, o Ícaro. Esse mesmo, que ele tá apaixonado pelo Nego Doce, né? Eu li. Gente. E você gostou, menino? Depois eu te conto todos os detalhes. Deixa eu terminar de ler, depois você me conta. Tá bom, eu vou esperar você chegar no final pra gente debater os plots aí. As plots. Próximo comentário de Suelen, dizendo: Zanon, concordo com você. The White Lotus é exagero demais ter esse amor todo. Finalmente alguém me exaltando. É isso. Próximo comentário de OEA, né, esse grande ícone, dizendo: minha nossa, 15 anos de Amélie em Grey's Anatomy. Foi um dia desses que eu vi essa menina ter overdose com o namorado em privadinhas. Ele foi de paletó de madeira, a vida é um sopro mesmo, né? Sobre ruptura, eu tive preguiça de continuar. Mas queria saber se o Mark Ine contou pra Helena sobre ele transar com a Auri dela sem querer. Opa. Ele meio que merece um toco. Pra fortalecer o movimento, hashtag Pitty na pauta. Só que ele escreveu Pitty e a cantora. Ah, mas é a Pitty mesmo que a gente quer. É, a cantora eu fortaleço também. Eu já vou fazer um episódio musical logado, né? Só com músicas da Pitty. Não pode mais. Próximo comentário do Vincent, dizendo: Van Gogh. Bom demais episódio de 4 horas. Olha aí. A gente serve muito. Nessas últimas semanas foram 3 episódios de 4 horas. Esse vai ser, vai ter 3 horas e uns quebrados aí. A gente serve muito, gente. Serve muito, muito, muito, muito. Aí tem uma palhaçadinha aqui, né? Que foi Amanda Nudes first, Erika Toretto second. Aí Guilherme Ponte Leitão, meu querido, terceiro. E para terminar os comentários aqui, a gente tem o Beck, né? Ou a Beck, The Beck, né? Beck, just Beck. Just Beck, dizendo. De Amanda só na vibe da Lili do Duolingo. Que? Também não entendi, né? Que mas guardarei na fanbase. Ah, mas a Lili do Duolingo... Quer ver? Peraí. Ah, é que ela morreu, não é? E depois voltou? O nome da coruja é Lili? Não sei. Eu não sei. Não, a Lili... Ela como coruja. Não, a Lili, ela é uma personagem do Duolingo, que ela é tipo... sem expressão nenhuma, eu amei. Sim. Ela é assim, ela é tipo uma adolescente dessas que... Sabe esses adolescentes que tiram foto com a mão na cara? É, gosta de nervoso? É, então, mano. Ela é uma personagem do Duolingo assim, toda vez que tem conversas com ela, ela é meio assim, en passant. Eu não acho que não é. Não entendi, mas tá bom. Obrigada. Não entendi. Meu coração continua aberto. Peraí, antes de você falar isso, mais uma pesquisa minha. Na realidade. Antes que a Erika venha te corrigir. Eu vi aqui, eu fui procurar se Nicole e Jean Carlos Esposito já tinham feito alguma coisa junto. E eu achei um filme de 2010, produzido por Nicole, que já tá produzindo coisas aí, ó, tem 15 anos, chamado Rabbit Hole. Nossa, eu conheço esse filme. Pois é, que aqui é Reencontrando a Felicidade. Sim, é uma desgraceira esse filme. É, pois é, que parece que tem uma criança que morre. Isso, aí, uma desgraceira. E parece que tem Nicole Kidman, Diane... Ela é protagonista. Tem Aaron Eckhart, tem Giancarlo Esposito, tem Sandra Oh. Sandra Oh. Caraca. Pois é. Famosos. Pois é, e Nicole Kidman foi indicada, eu acho que é de melhor atriz. Olha aí. E ela transa também nesse filme, com Aaron Eckhart. Ah, não acredito. Eu achei que era com o Giancarlo. É uma desgraceira esse filme, que é uma tristeza aiada. Olha, quem quiser, boatos que tem no Prime Video. Quem quiser pode chegar. E não, tá dizendo que tá indisponível na minha localidade. Mentira. Acho que é aí que eu ia dizer que eu espalhei fake news. Ou lá no Prime Video, mentira. Adoro que tudo agora é motivado, tudo ser corrigido. Mas, então, gente, quero agradecer mais uma vez aí a enxurrada de comentários, mais uma Obrigado. Vez. Muito feliz. Feliz pra caralho que eu tô com os comentários. Muito feliz, tá? Estou empolgado que vocês estão engajando com a gente, com os programas de 17 horas aí. Né, ficando felizes. Só quem não fica feliz mesmo é Zanon. Mas sou muito feliz que vocês ficam felizes. Mas então é isso, né, menino? Vamos para minhas chances de despedidas, né? Começando com ele, o maior youtuber do pedaço, Márcio Zanon. Ai, gente, agora tem coisa para divulgar, né? Olha aí. Menino. Finalmente, demorou pouco. Demorou 3 anos para tomar vergonha na minha cara, mas veio aí, né? Menino, então, comecei, né, um canal no YouTube que eu vou compartilhar. Minha jornada de escrita que eu estou fazendo Sonatina 2. Então, eu divulguei um vídeo essa semana. Semana que vem saiu. Essa quando vocês estão ouvindo domingo, né? Geralmente vai ser na segunda, por enquanto. Que eu decidi. Nossa, arrasou. E aí vai ser segunda-feira, né? E aí eu tô escrevendo. Assim, tô escrevendo pouco, mas estou escrevendo todos os dias. Nem que for, tipo, meia hora. Então, aí eu tô gravando. E aí depois eu vou divulgar. E coisas que eu faço nesse meio tempo, assim. E é isso, e aí me acompanhem lá, segue nas redes, vocês vão ver as novas aí. E qual é o YouTube? Márcio Zanon, bem criativo. Cara, amiga, você é muito criativa. É isso. E você, minha nova CLT do Brasil, Amandinha? Ah, eu tô nos mesmos lugares de sempre, né, no Blue Sky, eu vou voltar pro X. Mas... Tá no Skype? Eu não sei. Minha mãe acha que você está no Skype. Tô no IRC também, no MSN. IRC. No Instagram. não sei quanto tempo eu vou ficar mais no Instagram, sentindo que o Instagram tá ficando, tá meio que se passando já também. Tô meio ficando enjoada do Instagram já. Mas tô lá ainda. Então, quiser me procurar. Mandem coisas legais pra mim no Instagram pra preservar ela. Isso. LinkedIn. E, ou no Telegram também, né? Tô lá no grupo do Logado. Pode me perturbar lá também, que eu tô sempre deixando um biscoito, uma coisa. Agora que eu tô trabalhando, não tô interagindo muito, mas que eu tô realmente trabalhando. Seus fãs, né, amiga? É isso, né? E qualquer coisa, um beijo, me liga. Arrasou. E você, Leozinho? O que temos aí de merchans e despedidas? Ai, menino, vou fazer merchando não também, que eu achei muito fofo. Ele é calopsita, né? Nos inspirando aí, falando de processos tal, criativos. Copiarei um dia a ideia dele, né? Então já deixo aqui registrar. Elogio pra poder estar fazendo igual, né? Eu amo que o Zanon, ele é todo grandão, mas ele falando é tão fofinho, gente. Ué. Ah, ele fazendo um sinalzinho assim com os dedinhos. Fazendo... Sim, fazendo coraçãozinho coreano. Ai, vocês param que eu sou uma mulher tímida. Mas é fofo mesmo, sou amiga. Sou tão tímida. Ai, ai, maravilhoso. E tem sede pra sair, amigui? Tem sede pra sair, menino, mas o editor tá enrolando, como sempre. Mas vai ser um sede daqueles, né? Só os viados fazendo os héteros, tá assim. Life changing. Adoro o sede dos machos, né? Macholândia. Uhum. É, porque a Amanda não foi no dia, né? Aí... Saudade da época que o Nick editava, saía rapidinho. Pois é, menino, que agora só quer saber de cachorrada. Uhum. Ai, ai. Mas, então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau. Tchau. Tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got